A partir de agora, para todo o Brasil e para o mundo através da internet, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo com o assunto de transporte de passageiros. Motoristas, busólogos e busófilos, apaixonados, admiradores, viajantes, fiscais, mecânicos, agenciadores, bilheteiros, empresários, os admiradores do mundo do ônibus, os usuários em diversas situações e diversos lugares ouvindo a Rádio Ônibus. Essa é a nossa proposta, levar até você informação, entretenimento nesse mundo do ônibus. Com audiência no Brasil, em várias cidades e gradativamente chegando em vários outros lugares no exterior. Com a sua companhia fica melhor ainda, valendo presentes bem legais para quem está conectado com a gente aqui de alguma forma, para quem acompanha nosso trabalho no canal do YouTube. São mais de 2 mil inscritos, mais de 400 mil visualizações, ainda pequeno, mas gradativamente, aos pouquinhos, vamos aumentando a audiência, vamos alcançando mais lugares e com a sua ajuda ainda melhor. E assim a gente vai melhorando os nossos presentes aqui também. Valendo, final desse mês de setembro tem sorteio do livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. É um oferecimento de William Tudo Sobre Ônibus, escrito pelo Jairo de Oliveira. Esse livro pode ser seu. Valendo também a camiseta do Mundo Truck. É isso mesmo, uma linda camiseta para ele ou para ela. Se você ganhar a camiseta, é escolher qual é o tipo de camiseta que você quer usar. Para ele ou para ela. De repente, se é para ela, vai dar de presente, eu não sei, né? Então você escolhe aí a sua camiseta. Final do mês tem sorteio do livro e também da camiseta. E já tem amigos nossos que estarão no teatro. Essa peça é muito concorrida, né? Trair e Coçar é só começar nesse domingo, 8 da noite. Começa 8 da noite no Teatro Bibi Ferreira. Tem apresentações hoje, né? Sexta, sábado e domingo. Né? Sexta, sábado e domingo, às 21 horas, lá no Teatro Bibi Ferreira, na Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Um teatro sensacional, que já assisti várias outras peças, inclusive essa também, que é uma comédia que está em cartaz há quase 30 anos em São Paulo. É sensacional, você pode rir demais. Leve a patroa, leve quem você quiser. Se não ganhou o ingresso dessa vez, vale a pena você investir, porque olha, você vai se divertir muito. Mas se não ganhou, né, tá sem grana, não pode pagar agora o ingresso, mas quer ganhar da Rádio Ônibus, fique aguardando que em breve teremos outros sorteios dessa peça muito concorrida também. Fica ligado com a gente aqui, participe através do WhatsApp mandando a sua mensagem de áudio. Eu prefiro mais mensagem de áudio do que o pessoal que às vezes me escreve um texto enorme aqui. Eu tenho tanta coisa para ler, né? Eu quero ouvir a sua voz, saber de você, de onde você está ouvindo a Rádio Ônibus, né? Como é que você faz para ouvir? E tem muita gente, de uma maneira ou de outra, divulgando, né? Utilizando a criatividade para divulgar a nossa programação, que está em fase de crescimento. E eu conto muito com a sua ajuda na divulgação. O Emerson fez até um vídeo muito legal, compartilhei aqui. Não sei se está fácil para a gente encontrar aí, mas ele está ensinando como é que faz nesse vídeo, como é que faz para ouvir através do aplicativo. Porque é moleza, não é? Com o aplicativo fica mais fácil ainda você ouvir a Rádio Ônibus. Então, deixa eu colocar o áudio do Emerson aqui. Ele mesmo fez um vídeo muito legal explicando como é que faz para ouvir a Rádio Ônibus. É um dos nossos colaboradores aqui também, direto de Suzano, o motorista profissional Emerson, ligado com a gente através do aplicativo. O legal do aplicativo, gente, você vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro. Eu sei de motorista que está fazendo a barba e está ouvindo a Rádio Ônibus. Tem motorista que até se esqueceu, entrou no chuveiro com o celular. Cuidado, você não pode, né, estragar o celular e depois pôr culpa na gente. Vamos ouvir o Emerson ensinando como é que faz para instalar o aplicativo, ouvir a Rádio Ônibus no celular. Fala, Emerson. Eu sou o Emerson de Suzano e hoje eu vou ensinar para vocês como baixar o aplicativo da Rádio Ônibus, para você ter a Rádio Ônibus na palma de sua mão e no celular. É muito fácil, rápido e não requer muito espaço de memória do seu aparelho. Então veja bem, primeiro nós vamos pegar e entrar aqui no Play Store. Vá aqui em cima, digite Rádio Ônibus. Vocês vão ver que vai aparecer o ícone da Rádio Ônibus. Então a gente vai digitar. Já apareceu aqui para mim. Apareceu esse ícone, Rádio Ônibus, o desenho da rádio. Clique aqui em cima na rádio, venha em instalar, aceitar e deixe ele fazer o download. É rápido, vocês podem ver aqui, ó, que já está instalando. É rápido e prático. E você vai ter o melhor conteúdo do mundo do ônibus na palma de sua mão. Veja bem, já foi. Clique em abrir, apareceu lá para vocês a banner da rádio. Clique em abrir, apareceu agora. Rádio Ônibus, play, peça sua música, recados e abrir o site. Aí veja bem, você já está com a Rádio Ônibus no seu celular. Aperte o play. Apertou o play. Aí está. Rádio Ônibus, olha o nosso parceiro e amigo Jurandiro da Atena falando. Essa é uma reprise, meus amigos, porque hoje ele vai estar às 20 horas. Então, aí ó, aperta aqui, dá pause, ok? Então, o que acontece? Vocês já estão com o aplicativo. Aqui você pode pedir a sua música e mandar um recado para a Rádio Ônibus, para o nosso amigo Henrique Estrada. É rápido, fácil e prático. Então, com isso, você vai ter na palma de sua mão o melhor conteúdo do mundo do ônibus. É a única rádio que fala sobre o mundo do ônibus no mundo. Então, fica a minha dica aí para vocês que querem ouvir em qualquer lugar, basta ter conexão com a internet e você terá. O que acontece? Baixou a rádio, se vocês forem observar, ele vai aparecer aqui, ó, o ícone já fica instalado. Rádio Ônibus. É só vir, clicar, apareceu, play e vamos prestigiar, ouvir e ter o nosso parceiro Henrique Estrada na palma de sua mão na Rádio Ônibus. Eu recomendo a todos vocês, faça como eu e muitos já fizeram. Baixe o aplicativo da rádio e vamos ouvir e prestigiar nosso amigo Henrique Estrada e a Rádio Ônibus em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Fica a minha dica aí. Um forte abraço a todos os ouvintes, parceiros, amigos, Jurandir, Josmar, Félix Júnior, Carlos, Rabelo Costa, nosso instrutor, Lula Bus, enfim, a todos os amigos e parceiros. Um forte abraço para vocês. O Emerson fala bem para valer, hein? Rapaz, garoto propaganda, fala bem o Emerson. E ficou muito legal com a camiseta da Rádio Ônibus, hein? Já tem gente me pedindo camiseta. Vamos providenciar para todos os colaboradores aí a camiseta da Rádio Ônibus, né? Lula Bus, quem mais? O Bruno Lisboa Borges está ligado no Rio de Janeiro, Miguel Pereira, Luiz Fernando já precisa receber a camiseta também. Tem muita gente querendo a camiseta da Rádio Ônibus aí. Fala super bem o amigo Emerson, hein? Moleza, fácil, fácil, fácil para você instalar o aplicativo. É melhor, porque se você sair agora, por exemplo, da sua casa, vai continuar ouvindo a Rádio Ônibus, se tiver sinal de internet, é claro, né? No carro, né? Ou no caminhão, ou no ônibus, ou na perua, ou na van, onde você quiser. Participa com a gente. Dia do Sorvete, Semana Nacional do Trânsito. E hoje tem causo com o Jurandir mais uma vez. Inclusive, esse causo tem a ver com o Emerson. Esse causo tem a ver com o Emerson. Já nós vamos ouvir o que será que aconteceu com os dois. Quem vai contar é o nosso amigo Jurandir, que é um dos... que é o imitador, né? A melhor imitação do Datena é com o motorista Jurandir, que hoje trabalha na Ipojucatur. O alô aqui para o Roberto Rones. O Roberto Rones está ligadinho, né? Na Rádio Ônibus. Qual que é a cidade mesmo, Roberto? Depois escreva para nós aí. O Roberto Rones é de Ourinhos? É você que é de Ourinhos, né? Depois escreva para mim aqui se você é de Ourinhos. Tem gente ligada na Rádio Ônibus agora, nesta noite, com a gente, excepcionalmente, direto do Rio de Janeiro. Tem gente ligada em Minas Gerais, São Paulo, né? Audiência maior. Que mais? Até pouco tempo o Rio de Janeiro estava batendo São Paulo, hein? Rio de Janeiro tinha mais audiência que São Paulo. Agora São Paulo voltou à frente de novo. Tem amigos já ligados em Hortolândia. Na Grande São Paulo também tem gente ligada, pertinho de mim aqui, ó. Em Budas Artes, Itapecerica. Se onde você estiver, conta para nós como é que você faz para ouvir onde você está ouvindo. Se você já está no aplicativo, conte também. Iniciativa muito legal do Emerson Esquilace, né? Não é Esquilace. Esquilace, lá de Suzano, divulgando aí através do vídeo. Convidando, hein? Atenção, 10 amigos para poder ouvir a Rádio Ônibus nessa noite. Vai convidando aí. A gente tem como ficar sabendo aqui, tá bom? Convide 10 amigos, convida um ou outro e assim vai, para ouvir a Rádio Ônibus nessa noite de sexta-feira. Tem também música, já começa as participações do WhatsApp, tem participações aqui também dos especialistas de direito de trânsito, tirando dúvidas de diversos motoristas, e pode ser a sua dúvida também. E tem música, aumenta o volume, boa noite, 8h19, você está na melhor companhia, a verdadeira companhia, a Rádio Ônibus. Você está ouvindo a Rádio Ônibus ao vivo nessa sexta-feira, excepcionalmente, no nosso programa Giro de Notícias. As principais informações do Brasil e do mundo você fica sabendo aqui. E também tudo sobre ônibus. Vamos para o WhatsApp, começando no 16 99182-1468. Você pode mandar sua mensagem. Tem gente que mandou a mensagem de manhã. Geralmente eu apresento o programa ao vivo na parte da manhã. Mas, quando possível, apresento à noite, que é o horário mais pedido pelos amigos. A audiência é maior, muita gente consegue ouvir com mais tranquilidade à noite. Mas nem sempre é possível. O nosso amigo motorista, Atílio, mandou a mensagem hoje às 8h38. Ele é da cidade de Guarulhos. Ele é motorista da empresa Vila Galvão, Vila Galvão, seu José, José Rodrigues, né? José Roberto, seu José Roberto, lá da Vila Galvão. Um abraço a ele também. Vamos ouvir o Atílio. Ele sempre conta como é que está o serviço lá em Guarulhos. Ele mandou de manhã. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Aqui quem está falando é o Atílio de Guarulhos. E hoje eu estou feliz, né, porque estou completando 8 anos de empresa. Graças a Deus. Agradeço primeiramente a Deus, né, e as empresas que me abriram as portas e me tornou um profissional. Desejo a todos um ótimo dia. Que Deus nos proteja e livre todo mundo. Um abraço a todos. Você ouviu o barulho da carroceria? Não parece carroça? Parece carroça, né, o barulho. Às vezes a gente embarca em um ônibus, né, e chega em casa com a cabeça doendo, às vezes. Agora imagina o motorista com o motor dianteiro o tempo todo ali, sem falar, né, o atendimento ao público que ele dá diretamente. E agora em muitas linhas, não só em São Paulo, mas também no interior paulista, em outras cidades até do Rio de Janeiro, enfim, várias cidades brasileiras, não tem mais a presença do cobrador. Isso é muito ruim. E aí sobra tudo para o motorista, não é? Além de ter que dirigir o veículo de uma maneira correta, respeitar a sinalização de trânsito, dar troco, validar bilhete e ter um motor na frente lá do seu veículo. Eu já falei esse assunto, falo de novo, é importante a gente falar, sou contra o ônibus com motor dianteiro. Faz mal à saúde do motorista, atrapalha no embarque, eu acho que atrapalha e muito na hora do embarque, né? Não deveria ter o ônibus com motor dianteiro, né? Só traseiro. Esse negócio de motor dianteiro é coisa do passado, porque no começo se aproveitava o chassi de caminhão. Tô certo ou tô errado? Alô, Adriano Rosendo, alô, Catanduva, o mestre Adriano Rosendo tá trabalhando nessa noite, mas está ouvindo a Rádio Ônibus também. Não é mesmo, Adriano? Antigamente não era assim? Alô, Edson Stanchini, projetista. Não é assim, Edson? No passado não eram os caminhões, o chassi de caminhão que se aproveitava e se montava o ônibus aí? Não estou certo nesse meu pensamento, não era assim? Só que se faz isso até hoje. Estamos em 2016, colocar o motor dentro do ônibus, né, do lado do motorista, enfrentando um calor e barulho. Hoje eu desci da linha aqui da Grande São Paulo, Taboão da Serra, linha circular. E vou te falar, viu, gente, eu não sei se é sorte, aliás, não sei se é azar pura, eu não consigo embarcar em um ônibus novo desta linha Fervima que tem em Taboão da Serra, que é a mesma empresa da Pirajussara. Não consigo, já chegaram alguns ônibus novos. Só que, olha, presta atenção na sacanagem, eles realmente chegaram ônibus novos, mas pintaram os velhos da mesma cor dos novos. Para quem não entende, é tudo novo. Mas para nós que entendemos e facilmente identificamos, é o ônibus velho com a pintura do novo. O ônibus novo tem, realmente tem, até tem bastante. Mas eu não consegui embarcar em nenhum até hoje. Eu não tive sorte. E hoje eu achei que eu fosse embarcar em um ônibus novo. E, né, para minha surpresa, era o ônibus velho com a pintura do novo. Até brinco com os motoristas, mas tá difícil eu conseguir embarcar em um ônibus novo aqui nessa cidade, hein? Tá dureza. Quem tá ouvindo a Rádio Ônibus na Grande São Paulo também é o Roberto Ronício, falei nele agora há pouco. Ele disse que ele é de Fortaleza, mas está morando em Embu das Artes, pertinho da gente aqui na Grande São Paulo. Como é que tá a cidade de Embu aí, o Roberto Ronis, nas questões do transporte? Tem veículos novos? Eu sei que Embu tem um grande problema também, não é? Com transporte urbano, somente na periferia, não é? Quem ouve falar de Embu das Artes sempre se lembra da feira, que é um momento turístico muito legal, muito importante, uma cidade próxima, bem próxima de São Paulo, então até está tendo o evento das orquídeas em Embu, não é? Algo muito bonito, só que quem é turista não consegue descobrir, não consegue saber dos grandes problemas que a cidade de Embu tem, Embu das Artes agora, que é o nome oficial, e principalmente na área do transporte. E então, Roberto Ronis, você que é usuário do transporte, eu imagino, conta para nós, como é que é o transporte urbano, como é depender do transporte coletivo na cidade de Embu? Tem veículos novos? Serviço é bom? Quanto é a tarifa? Conta para nós aí. Se você desejar, Roberto Ronis, pode fazer isso através do WhatsApp, você mesmo contando. Ó, nosso telefone é 16 99182 1468. Quem já mandou mensagem para nós e mandou de manhã foi a Eliane. Eliane, do Mundo Truck, diariamente com a gente, tem essa parceria muito legal. A equipe do Rodovia Brasil também. E a Eliane sempre disposta a mandar aquele alô carinhoso. Olá, alô, Eliane. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou a Eliane e que hoje eu quero ouvir Filho Adotivo do Sérgio Reis. E essa música vai pro Luiz Henrique, pro Sérgio, para Everton, para Andréia, para o seu Beto, para o Roberto, para Geni, para Maria, para Inês, para o pessoal todo do grupo do Colhedores de Canavieiros, e para o Félix, para o JT Arte, para o Vander Cabeludo, para o Vander de São Gotardo, se eu não errei de novo o lugar, para todo mundo que está ouvindo, se eu esqueci de alguém me perdoe. Um ótimo final de semana a todos, que Deus abençoe todo mundo, um beijo muito especial no coração de cada um. Vem de truck, vem com a gente, junto com a Rádio Ônibus e a Rodovia Brasil. Eliane, sabe de onde? Itupeva, lá pertinho de Cabreúva, interior paulista, ela está sempre ligada com a gente, hein? Ainda hoje, nessa noite, você vai ouvir as respostas dos nossos amigos especialistas em direito de trânsito. Tem participação da Mércia Gomes hoje em dose dupla, hein? Ela mandou dois áudios aqui, vou colocar os dois para poder aprender um pouco mais com a Mércia. E nós temos aqui não só a Mércia, mas como a Márcia também participa com a gente. Um tempo atrás a Márcia mandou um áudio falando do assunto a respeito da proibição de umas regras, né, do setor rodoviário, que às vezes você, motorista, é penalizado na empresa e não sabe, que você não conhece as regras, a legislação, e nem sempre sabe argumentar lá na garagem. Por exemplo, alguma avaria no veículo, né? Muitas empresas de praxe, elas descontam do salário do motorista se você arranhou o ônibus. Não estou certo, né? Se aconteceu alguma avaria, você paga por isso. E a Márcia também falou desse assunto um tempo atrás aqui. Eu quero ver se a gente consegue voltar a colocar o áudio dela, o mesmo áudio dela, no ar nessa noite, porque tem muita gente me perguntando e ficou sabendo e não conseguiu ouvir a resposta. Vai ter oportunidade de ouvir a resposta da Márcia, ainda essa noite, a respeito disso. Você vai entender como é que funciona, se isso é legal. É legal a empresa descontar de você porque você arranhou um ônibus? Como é que funciona isso? E tem muito motorista aí que, quando chega no final do mês, não sobra nada. Não sobra nada, né? Você vai entender como é que funciona isso na lei. E é especialista em direito de trânsito, a Márcia. E a Mércia, hoje em dose dupla, com dois assuntos bem interessantes também, fica ligadinho aí. Além disto, nós temos o nosso amigo Jurandir contando mais um caso. E o caso de hoje envolve o motorista Emerson. O que será que aconteceu com os dois, hein? Você vai saber daqui a pouquinho aqui na Rádio Ônibus. Nós também temos música, e se você deseja ouvir uma música em especial, aproveita, manda para cá também o seu oferecimento musical. 8h32, boa noite, sexta-feira, ao vivo com você, excepcionalmente, nessa sexta-feira, que é muito melhor. Ela chegou, sexta-feira, dia do sorvete, vivendo a primavera e a Semana Nacional do Trânsito. Ao vivo com você nessa sexta-feira, eu, Henrique Estrada, na Rádio Ônibus. Participe! 16 99 82 14 68, manda seu alô. Aqui também tem música. Vamos para o WhatsApp 16 99 82 14 68. Tem gente ligada na Rádio Ônibus em Curitiba, acompanhando a nossa programação. No Paraná, tem gente chegando, ouvindo a programação, seja bem-vindo também. São Paulo está ganhando audiência, hein? Até pouco tempo, Rio de Janeiro estava disparado. Os amigos musólogos do Rio de Janeiro estavam divulgando sempre a Rádio Ônibus lá. Até agora, São Paulo está ganhando, hein? É, nós temos amigos acompanhando também em Ibitinga, interior paulista. Olha o interior ligado aí, hein? É, Ibitinga, Catanduva, perto de Rio Preto. Adriano Rosen está trabalhando e ouvindo a Rádio Ônibus. Suzano, tem gente acompanhando também sempre, né? Tem a cobradora de ônibus, Oslandina Martins. Ela disse que não conseguiu baixar o aplicativo, só se o seu aparelho não for Android. Caso não seja Android, você deseja ouvir a Rádio Ônibus no seu celular, nós temos um outro aplicativo chamado TuneIn. O TuneIn também é possível ouvir a Rádio Ônibus através deste aplicativo, caso não seja sistema Android. Sendo Android, é mais fácil, você instala o próprio aplicativo Rádio Ônibus. WhatsApp 16 99 82 14 68. Vamos lá, tem gente mandando recado aqui, mensagens. Vamos colocando no ar rapidinho aqui todos os amigos para dar tempo para ouvir todo mundo que tá ligado mandando as suas mensagens, né? Essa mensagem também chegou de manhã. Bom dia, Henrique, mando um abraço a todos do grupo Colhedores Canavieiros. E para Eliane, vamos ouvir quem é que mandou esse alô aqui? Henrique, aqui é o Luiz de Ourinhos. Manda um abraço aí pra galera do grupo Canavieiros e pra Eliane aí, tá? Alô, Ourinhos. Ó, o pessoal de Ourinhos, claro, pra Eliane também, que acabou de falar de vocês aqui, hein? Olha que legal, os amigos vão se encontrando e um oferecendo pro outro, manda recadinho um pro outro. Você pode fazer o mesmo. Ele mandou um outro áudio aqui também, né, Luiz? Lá de Ourinhos. Alô, Luiz, todo o pessoal de Ourinhos aí, toda a região, ouvindo a programação. E aí, Henrique, aqui é o Luiz de Ourinhos. Manda um abraço aí pra galera do Grupo Canavieiros e pra Eliane aí, tá? É o mesmo áudio, chegou duas vezes aqui, não tem problema. Obrigado, viu, Luiz? Pessoal de Ourinhos é quem trabalha lá com máquinas, né? Com o pessoal do Grupo Colhedores Canavieiros, também estão ligados aqui na nossa programação. Tem mais WhatsApp? O Emerson já mandou sua mensagem também. Além, depois do vídeo que a gente viu agora há pouco, ele explicando para você como é que faz para instalar o aplicativo e ouvir na palma de sua mão a Rádio Ônibus. Assim é legal, né, Emerson? Vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o quintal, sai, né? Vai passear, faz caminhada, volta para casa no ônibus ou no trem ouvindo a Rádio Ônibus. Só não esquece de divulgar, hein? Encontrou uma pessoa hoje, ensine ele ou ela a ouvir a Rádio Ônibus também. Vamos ouvir o Emerson, que mandou a mensagem hoje às 11h27. Eu não fiz ao vivo de manhã, estou fazendo ao vivo agora. Bom dia, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. São 11h24 da manhã. Já foi. Bom, parceiro, 8h39 agora. Estou te mandando hoje uma música aí, do Simple Red. Música show de bola, música das antigas. E gostaria de agradecer ao Carlos Rabelo Costa, ao Eduardo Peruchold, meu, a todo mundo que ontem na Rádio Ônibus me mandou os parabéns. Muito obrigado a vocês, de coração. Obrigado pelo carinho, obrigado por lembrar. Ao Félix Júnior, grande parceiro e amigo. Ao Jurandir, enfim, a todo mundo aí que teve um tempinho, tirou um minutinho para mandar para mim aí um abraço. Aos meus amigos do Face. Ontem não deu para mim ouvir a Rádio Ônibus, eu escutei a reprise, porque eu tive que ir para São Paulo, meu celular não está segurando mais carga, está ruim, tenho que trocar a bateria, e tive que deixar o aparelho em casa, mas quando eu voltei, eu vi um monte de mensagem no meu Facebook, agradecer a todos os amigos que mandaram para mim pelo Face, que, meu, isso aí faz com que a gente fique, sabe assim, admirado pelo carinho de todos, tanto a turma, os parceiros da Rádio Ônibus e os meus amigos do Facebook. Então hoje eu vou deixar essa música aí, dedicando a todas essas pessoas, esses amigos, esses parceiros que eu tenho. Tá bom, Henrique? Um grande abraço a você, sua família, ao Josmar de Oliveira, Jurandir, o nosso da Atena, Eduardo Peruchote, Lula Bus, grande parceiro, meu, obrigado mesmo, Lula Bus. A gente vai ter ainda a oportunidade de se encontrar aí e conversar bastante. E tô te devendo ao Carlos Rabelo, Félix. Meu, se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui acho que umas 2 horas aí só para mandar um abraço para todo mundo. E desculpa se eu esqueci de algum parceiro aí de mandar uns parabéns. Mas fica aí meu parabéns a toda essa galera aí, que para mim é muito especial. São companheiros, são amigos de verdade. Tá bom? Um grande abraço. Que uma sexta-feira iluminada, abençoada. Que Deus lá em cima possa retribuir em dobro a todos vocês aí o carinho. Tá bom? Um abraço, meu parceiro Henrique, a você e a sua família. Obrigado, Emerson. Ontem foi bem legal mesmo, no dia de aniversário. Quantos parabéns você recebeu aqui através da rádio. Muito legal, né? Os amigos antenados, Félix Júnior, sempre uma grande divulgação, divulgando e ainda parabenizando, lembrando, né, os amigos. Se tem alguém perto de você fazendo aniversário, aproveita, manda aqui o seu alô através da mensagem de áudio aqui no WhatsApp da Rádio Ônibus. Já já tem, depois da música, a Mércia Gomes, especialista em direito de trânsito. Mais uma verdadeira aula que nós vamos aprender com ela. Eu acho que ela vai estar respondendo a pergunta do Adriano Rosento. E tem mais comentários vivendo a Semana Nacional do Trânsito, com observações importantíssimas para todos nós. Agora tem música enquanto você viaja, porque aqui também, né, nessa sexta-feira musical, tem música bonita como essa aqui, ó, que é o oferecimento e escolha dele, Emerson, direto de Suzano. música da melhor qualidade nessa noite também aqui na nossa programação da Rádio Ônibus. Depois do intervalo tem Mércia Gomes participando, especialista do trânsito, trazendo mais conteúdo para nós. Você também pode comentar os assuntos através do WhatsApp 16991821468. Está valendo o livro do motorista Jairo de Oliveira. O livro tem destaques bem interessantes e o título é Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Os destaques do Jairo são os seguintes: como evitar os 9 tipos de colisões, por que muitos reprovam no teste prático de cobrador para motorista de ônibus, será que mulher no volante de ônibus é perigo constante, e o código de trânsito brasileiro, ó, para você saber de cor aqui, hein? E quando não souber de cor, né, fazer a sua consulta do código aqui, que não é tarefa fácil saber, não é? Você pode ganhar esse livro. Eu conheço uma pessoa em São Paulo que sabe o código de trás para frente, de frente para trás. Ele é sensacional. As suas palestras aí chamam bastante atenção. E principalmente porque se você vai. Ele fala algo que está no código de trânsito, você vai conferir lá no, na cadernetinha dele, né? No código. É exatamente o que ele falou: vírgula, ponto, tudo igual, né? É excelente. Bom, esse livro pode ser seu. Como é que faz para ganhar? Basta se inscrever no canal do YouTube e esperar o sorteio que vai acontecer no final desse mês e torcer, porque você pode ser um dos ganhadores. Primeiro se inscreva no canal e boa sorte. Faremos o sorteio também da camiseta, que é o oferecimento do Mundo Truck. O Mundo Truck fala dos caminhões, dos pesados e do ônibus também, claro. Uma linda camiseta pode ser sua e também o livro. Serão dois sorteios. Se não ganhar a camiseta, ganha o livro. Se não ganhar o livro, ganha a camiseta. Seja o motorista que toda empresa gostaria de ter. Esse livro é o oferecimento de William, Tudo Sobre Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. 16991821468 é o telefone para você mandar sua mensagem ao vivo e comentar os assuntos. Vou colocar no ar agora uma de nossas amigas especialistas em direitos do trânsito, a Mércia Gomes. Vivendo a Semana Nacional do Trânsito, os nossos amigos especialistas participando aqui, dando aquelas dicas, orientações, falando do assunto que é muito importante também, para que depois você, condutor profissional, você motorista profissional, colocar em prática, de fato, a Semana Nacional do Trânsito. Não ficar só na teoria, ou aquilo que você aprendeu na reciclagem, ou aquilo que aprendeu no curso de transporte coletivo, ou do MOP, ou curso de taxista, Não tem para Uber, né? É, para Uber não tem. Bom, vamos ouvir agora a Mércia Gomes na Rádio Ônibus. Olá, Henrique. Olá a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Mais uma vez estamos trabalhando essa semana em matérias diariamente em relação à comemoração da Semana Nacional de Trânsito, né? Lembrando que nessa semana nós podemos acompanhar e observar bem quais são esses projetos, quais são as promessas em relação ao trânsito para que se ocorra até 2020, que o nosso lema é diminuir o número de mortes até 2020, tá? E uma das novidades foi que foi proposto pelo Observatório Nacional do Sistema Viário 10 medidas para salvar vidas no trânsito. Eles se comprometeram em relação à causa da segurança viária e em relação à redução de acidentes, né? As mortes e feridos graves no trânsito, eles fizeram com o apoio da Frente Parlamentar em defesa do trânsito seguro. Com isso, eles propuseram 10 medidas em relação e a proposta é a criação de delegacias especiais para tratar somente de crime de trânsito e várias especiais de julgamento, que seria muito bom, né? Que são profissionais especializados, juízes e delegados especializados em trânsito. Revisão de processo de habilitação de condutores Brasil e implantação de educação para o trânsito nas escolas públicas e privadas, claro, né? Do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Não tem nem o que se falar, que eu acho que a educação de trânsito vem desde a infância, né? Seria importantíssimo a grade curricular conter o conteúdo de trânsito. Então, eu sempre escrevo matérias sobre isso. Não vejo nenhuma novidade, acho que já está atrasado. Deveríamos já ter inserido, né? Entre elas, a gente tem a regulamentar e vistoria veicular, que nós já tivemos, né? Voltar a ter. E padronizar os procedimentos de fiscalização, também acho importante. Essa é uma novidade da Semana Nacional de Trânsito, que veio do Observatório Nacional de Segurança Viária, com José Ramalho, que tem sido destaque no trânsito, né? E eu trago para vocês, rapidamente aqui, que o meu tempo é curto, a questão da liminar que foi suspensa, que eu recebi muitas mensagens e muitas perguntas a respeito da vigência ou não. Farol baixo nas rodovias. Pessoal, a liminar é só para a rodovia federal, tá? Se estiver circulando em rodovia estadual, vai ser autuado, ok? Essa liminar ela foi concedida porque não tem sinalização suficiente nas rodovias federais. Este é o motivo que, de acordo com o artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, só pode ter fiscalização desde que tenha sinalização, placa de sinalização, vertical ou horizontal. As rodovias federais não estão suficientemente sinalizadas. Por isso, o juiz concedeu esta liminar, tá? Porém, é em relação só à rodovia federal. Essa decisão é do Tribunal Regional Federal, que suspende a aplicação de multas. Não esqueçam, tá na rodovia estadual, vai ser autuado, ok? Então, vamos lá, né, terminar essa semana com acompanhamento dos novos projetos quanto à Semana Nacional de Trânsito, que todos possam acompanhar para cobrar, né, e estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um grande abraço, e estou à disposição para dúvida no www.transitodireito.com, Instagram também, Trânsito Direito, ou através da Rádio Ônibus em parceria com a Trânsito, que é o Henrique e eu trabalhando junto. Mércia e Henrique em favor do desenvolvimento da melhoraria no trânsito. Um grande abraço a todos. Obrigado, Mércia. Ela volta daqui a pouco com outro assunto também aqui na nossa programação, vivendo essa Semana Nacional do Trânsito. O que você, motorista profissional, tem feito, ou você que não é profissional, não trabalha de uma maneira remunerada, mas dirige para cima e para baixo o tempo todo, leva os filhos, leva a esposa para o trabalho, vai de carro para o trabalho, volta, vai passear, enfim, está sempre dirigindo. O que você faz que você considera importante e não abre mão para a segurança no trânsito? Na prática, o que você tem feito constantemente? O que você faz, e mesmo que alguns digam, mas isso não precisa disso, né? Você está exagerando. por exemplo, atravessar, esperar a sua vez na certa ou atravessar constantemente na faixa de pedestre? Não só para motorista, né? Também essa pergunta vale para você que é pedestre aí, é passageiro. Utilização de cinto de segurança em ônibus. Você abre mão disso? Utiliza? Utiliza o cinto de segurança? A gente sabe de um caso que aconteceu recentemente, inclusive o ouvinte relatou aqui a Rádio Ônibus, que ele foi obrigado a fazer uma viagem rodoviária em Minas Gerais, para Juiz de Fora, em um ônibus em que o cinto de segurança estava quebrado, estava amarrado, né? Um nó. É complicado, né? Todo mundo se esforçando para fazer as coisas certas, direita, né? Semana disso, semana daquilo, movimento mais amarelo, Semana Nacional do Trânsito, aí você compra uma passagem, vai fazer viagem, aí você descobre que o seu cinto de segurança está quebrado, aí você reclama com o motorista, e o motorista sabe o que ele falou para o passageiro? Ah, não liga para isso não, o cinto de segurança é mera legislação, não serve para nada. Foi essa a resposta que o passageiro teve e ouviu da boca do motorista. Foi o que relatou o ouvinte aqui para a Rádio Ônibus, né? Não dá, né, gente? Um profissional treinado, está na rodagem provavelmente há bastante tempo, falar isso para o passageiro. O passageiro deveria ter se recusado a viajar. O correto seria isso, né? Mas ele, infelizmente, teve que viajar porque era o último carro, última linha, né? Último horário ali. Então não tinha como ele ficar esperando, precisava viajar. E viajou até o destino final com o cinto de segurança quebrado. E contra tudo que a gente está fazendo, né? Todos os nossos esforços para levar mais segurança, levar mais informação. Aí o camarada profissional, ao invés de dar exemplo, de ter relatado à empresa, ó, não tem como viajar, o cinto está quebrado. É, chamava no rádio, chamava no celular, não sei, fazia alguma coisa, mas não viajava com o ônibus com o cinto de segurança quebrado. E ainda falou essa bobagem para o passageiro. Pelo amor de Deus, né? Não dá para aceitar. E você, o que você faz, seja motorista, seja passageiro, seja pedestre, o que você faz que você considera importante para a segurança no trânsito? Conta para nós, 16 99182-1468, mande sua mensagem. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Noite de sexta-feira, excepcionalmente, estou ao vivo com você. Amanhã tem reprise e domingo também. Final de semana não tem ao vivo por enquanto, mas a gente vai chegar lá, não é? Depende tudo de patrocínio, de parceiros, para poder estar mais tempo aqui na Rádio Ônibus. Nós vamos para o interior paulista, a minha querida cidade de Catanduva. Ouvi ele, o Adriano, que sempre tem dúvidas interessantes. Dúvidas, observações. Ele é o criador da logomarca da Rádio Ônibus. Se ela tem visual hoje, se ela tem identidade, é graças ao Adriano Rosendo. Alô, Adriano Rosendo. Alô, Catanduva. Boa noite, Henrique. É o Adriano aqui de Catanduva. Boa noite. Então, eu não sou muito, assim, sobre a resposta do motor dianteiro. Eu não sou um cara muito experiente nisso. O pessoal que é motorista sabe mais que eu. Mas eu acho que a opção do motor dianteiro no transporte coletivo é a questão do ar. Ele é mais ágil, né? Ele é mais rápido. Ele tem uma saída mais rápida que o motor traseiro, né? O motor traseiro é um carro mais lento. Então, acho que é por isso que eles optaram pelo motor dianteiro, né? Ele sai de um semáforo, ele sai mais rápido que o motor traseiro. Eu acho que seja isso que é a escolha do motor dianteiro. E também a venda é mais fácil também, né? O motor traseiro é mais fácil de vender. Agora o motor dianteiro é mais fácil de vender. O motor traseiro é mais difícil de vender, né? A revenda do motor traseiro é bem mais baixa do que o dianteiro. No entanto, você vê esses carros com motor dianteiro abandonado em beira de de estrada aí, de essas revendedoras aí, você vê que não sai e os motor dianteiro já, você já não vê tanto. Engraçado, esse negócio de motor, esses ônibus de São Paulo, esses grandão mesmo. Esses já atrás eu postei uma foto no meu Facebook de um desses biarticulados aí de São Paulo, que é um morador daqui de Catanduva, adaptou para um trenzinho de alegria. Esse ônibus aí teve sorte, que arrumou um fim bom, né, para ele. Porque se não fosse comprado para esse fim aí, eu acho que ia ser desmanche, né? Porque esses carros grandes, o que vai fazer com esses carros depois, né? Eu acho que é por isso que o traseiro não tem tanto sucesso no transporte coletivo, né? E você, qual a sua opinião? Esse é um assunto que eu falo sempre na rádio, eu sou contra veículo, ônibus urbano, ou fretamento, ou rodoviário, nem pensar, né? Com motor dianteiro. Só acontece no nosso país. Faz uma pesquisa no Google aí. Quantas empresas ou quantos ônibus você vai ver na Europa, por exemplo, com motor dianteiro? Pesquisa aí, vê se você encontra. Eu acho que já não tem mais, né? Nos primórdios ainda tinha motor dianteiro, porque não tinha como ainda tecnicamente fazer motor traseiro, penso eu. Não sei se eu estou certo. Se eu estiver errado, me corrija aí, me ajuda aí. Mas acredito que na Europa você não vai encontrar ônibus com motor dianteiro. Bom, Adriano, algumas observações, alguns pensamentos dentro do assunto que você mencionou agora há pouco. Você disse da questão do arranque. Bom, em primeiro lugar, penso eu aqui, ninguém está apostando corrida, não é para apostar. Ninguém precisa sair com ônibus em uma velocidade para ganhar tempo, para ganhar agilidade. Não é? Dá para ganhar agilidade em outras formas, como por exemplo no acesso ao ônibus, o embarque, aí sim, precisa ter um acesso um pouco mais veloz. E quando se tira o motor dianteiro, você tem um espaçamento muito maior na hora do embarque. Agora, na saída, eu não sei se é o motivo, eu entendi que você está deixando a sua opinião, mas se o motivo for a questão de agilidade de arrancada do veículo, é um pensamento muito errado e muito pré-histórico, porque para que a gente tem que ter um ônibus com arrancada veloz? O Emerson, que trabalhou há pouco tempo aí, até com um ônibus mais novo, né, Emerson? Precisa ter arrancada veloz? Eu acho que não. Né? Para que você precisa de um ônibus com arrancada veloz? Do jeito que está, o pessoal já está se machucando, caindo, né? O ônibus não é para ser feito para prostar corrida. E a questão do comércio, dificuldade de venda do motor traseiro, é porque ainda tem o motor dianteiro. No dia que não tiver mais, alguém de peito conseguir aí, um deputado federal conseguir aí implantar lei e que não pode mais ter motor dianteiro, pelas várias questões, saúde do motorista, também o conforto, porque não são veículos confortáveis, motor dianteiro, não são. Né? Essas e tantas outras motivos que a gente tem de sobra para proibir o motor dianteiro, se alguém de peito conseguir realmente tirar essa norma aí, né? Essa possibilidade de ter motor dianteiro, aí não teremos comércio mais do motor dianteiro. É igual comércio de peças roubadas. Por que que se tem ladrão, né, quadrilha, por que que se tem peças sendo comercializadas? Porque tem quem compre. Na hora que não tiver quem comprar, né, com certeza nós vamos diminuir ainda mais, né, os índices aí de roubo de veículos e tudo mais. Até ônibus estão roubando, a gente já noticiou aqui. Então é isso que eu penso. Primeiro que o ônibus precisa de velocidade para arrancada, não tem necessidade disso. Né? E no comércio, se tem ainda essa facilidade de venda, porque tem essa permissão de ter motor dianteiro. Não é? Motor dianteiro, no meu pensamento, deveria ser no casos extremos, onde o território, né, não fosse asfaltado, onde o lugar não fosse, né, com pavimentação como a gente já conhece, fosse aqueles veículos off-road. Aí sim, né, você precisa de um, talvez uma potência mais severa, eu acho que talvez o motor dianteiro possa ser melhor nessa circunstância. Mas caso ao contrário, pavimentação que a gente já conhece, os asfaltos e por aí vai, não tem necessidade de ter motor dianteiro. Dizem, e eu acho que o Edson Stanchini, se estiver ouvindo, poderia nos ajudar, que na verdade o que acontece é que a maneira de se fabricar o ônibus com motor dianteiro, como ela vem de uma linha de montagem parecida com a do caminhão, parecida, não igual, é mais fácil e mais barato na hora da venda de um veículo zero, né, com motor dianteiro do que o motor traseiro, não é? Mas a sociedade se perde depois, né? Perde tudo que ganhou ali, perde depois com a falta de saúde que o motorista vai ter, né? Com as indenizações que as empresas acabam tendo que pagar depois, quando o motorista entra na justiça, vai doer mais no bolso, né? É aí que tem que se pensar. Então eu sou contra sim, o motor dianteiro. Agora pergunta para o motorista se ele gosta de trabalhar com motor dianteiro. Eu duvido encontrar um motorista que goste. É difícil, até hoje não encontrei. Quer participar com a gente e deixar seu comentário? Estou aprendendo, viu, gente? Quero aprender com você aqui. Se você sabe mais, compartilhe. 16 99182-1468. Tem uma pessoa escrevendo aqui, ó. O DDD é 11, final do telefone 5942. Depende do segmento. A economia do consumo de combustível é brutal. Está se referindo ao motor dianteiro? Eu não entendi. É o nosso amigo, o André Luiz, né, André? André, manda áudio, André. Eu já tenho tanta coisa para ler aqui, André. Você sabe muito. Aí fica complicado, porque eu não sei se eu estou lendo certo, né? Manda mensagem de áudio, né? Contando aí. No WhatsApp é mais prático. Para ler aqui, eu lia no Facebook mesmo, né? O André é instrutor, já foi um dos nossos entrevistados, sabe muito de ônibus, é apaixonado por ônibus. E foi dele que eu ganhei uma das revistas de ônibus quando eu fazia a coleção de revistas, não é? Alô aos amigos do Portal do Ônibus, com a gente também direto lá de Curitiba, grandes parceiros, né? Alô, obrigado aí pela companhia. É Luiz? É Luiz, tá ligado, ouvindo aí? É em Curitiba? É a equipe do Portal do Ônibus. Ainda temos aqui boné do Portal do Ônibus para fazer o sorteio, né? Tem muitos presentes para a gente sortear aqui. Então, André Luiz, seu comentário em relação ao motor dianteiro e motor traseiro. Por que que as empresas ainda estão optando pelo motor dianteiro? Tem algumas cidades que tem normas, tem legislação, que ali só circula ônibus motor traseiro, não é? São Paulo tem algumas linhas aí que só circula o motor traseiro. Deveria ser todas assim, todas. Qual a sua opinião? Participa com a gente através do WhatsApp. Mande mensagem de áudio, hein? 16 99182-1468. Só atender um pedido musical aqui, que está chegando através do aplicativo. O Sidney do Prado, ele é de Sertãozinho. Alô, Sidney, seja bem-vindo à Rádio Ônibus. Obrigado pela companhia, hein? Olha o interior paulista em peso, hein? Agora Sertãozinho ouvindo a Rádio Ônibus. Ele está pedindo uma música que eu ouvi esses dias, a minha filha ouvindo, ó. Nayara Azevedo. Yes. Maiara e Maraísa, é assim o nome dela? Maraísa? Nayara e Maraísa, R$50. Ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Uma ótima noite para você que está ligado na Rádio Ônibus, ao vivo, excepcionalmente nessa sexta-feira, segunda sexta consecutiva ao vivo, hein? E é bem legal esse horário, o pessoal elogia bastante, a audiência aumenta mesmo, porque você tem mais tempo para poder ouvir, tem gente que trabalhou o dia inteiro, chega em casa, consegue ouvir a programação, participar, é bem legal mesmo. Eu gostaria de estar todas as noites aqui, mas tudo depende do nosso trabalho, né? Nosso ganha-pão aqui com a outra emissora de rádio e com outros trabalhos também aqui para sustentar a família, né? Afinal, não está fácil para ninguém. Então, sempre que possível, eu estou à noite aqui apresentando o programa. E você pode ganhar presentes da Rádio Ônibus, hein? Se inscreva no nosso canal do YouTube. Digite aí no Google, no YouTube, Rádio Ônibus. Depois, assista aos nossos vídeos e se inscreva no canal. Todos os amigos inscritos, toda vez que tiver sorteio, vão fazer parte dos sorteios. Se inscreva no canal do YouTube e concorra ao livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Tem gente querendo comprar o livro? Procure no Facebook aqui, ó, William Tudo Sobre Ônibus. Fale com ele e ele coloca você em contato com o autor do livro e você pode adquirir também. Mas se quiser ganhar, se inscreva no canal do YouTube e final desse mês tem sorteio. Nós vamos agora com informações do Brasil e do mundo, porque amanhã tem vacinação, é a grande mobilização, e a Rádio Ônibus nessa campanha também, para você não esquecer de levar o filho ou a filha para a vacinação de amanhã. Os postos de saúde recebendo as doses extras de vacinação. Sábado é o dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A iniciativa pretende colocar em dia os cartões de vacinação de crianças até 5 anos, de 9 anos e adolescentes entre 10 e 15 anos. Para alcançar o público-alvo, o Ministério da Saúde enviou mais de 19 milhões de doses extras de 14 vacinas para os postos de saúde de todo o país. Segundo o governo, adolescentes foram incluídos porque apresentam uma maior resistência a se vacinar e muitos pais acreditam que não há necessidade de imunizar os filhos nessa faixa etária. Com a campanha, o Ministério espera reduzir doenças imunopreveníveis no país e diminuir o abandono à vacinação. E a pasta esclareceu que, como a vacinação será de forma seletiva, não há meta a ser alcançada. Entre as doses que estão disponíveis estão a tríplice viral, HPV, poliomielite, febre amarela, hepatite A, varicela, pentavalente e rotavírus. A campanha começou no último dia 19 e vai até 30 de setembro. Cerca de 36 mil postos fixos de vacinação e 350 mil profissionais de saúde estão envolvidos na mobilização. De Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele. Amanhã é o dia D, né? O dia de vacinação aí das crianças nessa mobilização em todo o Brasil. As informações agora sobre educação. Professores e alunos do Distrito Federal vão discutir mudanças no ensino médio. É muita coisa, né, mal explicada aí pelo MEC. O pessoal coloca no ar algo e depois fala que não é bem assim, não é? Divulga, mas não é bem assim que a gente queria divulgar. É meio confuso o governo, né? A flexibilização do ensino médio será debatida pelos professores e alunos da rede pública do Distrito Federal. O objetivo da Secretaria de Educação é implementar a novidade aos poucos. Entre as principais mudanças estão o aumento da carga horária e a chance do aluno escolher as disciplinas. O secretário de Educação do DF, Júlio Gregório Filho, explica as novidades. Ela permite que o aluno possa, a partir de ter cumprido a sua base nacional comum, ele possa fazer a sua trilha. Por exemplo, se um aluno vai fazer engenharia, obviamente ele vai poder escolher matérias mais afetas àquela carreira que ele quer fazer. Se ele vai para a área de humanidades, ele também não precisa ficar fazendo matemática, geometria espacial, trigonometria, enfim, no nível de profundidade que vai precisar de um aluno que queira fazer engenharia. E assim por diante. Ainda de acordo com o secretário, o aumento da carga horária também deve ser discutido. Essa proposta de aumento de carga horária vai ser gradativa, nós não teríamos como de imediato aumentar significativamente a carga horária disponível para os alunos, ela será implantada gradativamente e tem que ser acompanhada de uma revisão curricular. Não adianta, hoje você tem 6 aulas pela manhã, que com 13 matérias, que dá o perfil desse ensino médio que nós temos, não adianta você botar 10 aulas no mesmo formato, os alunos não vão aguentar, os professores que já estão adoecendo exatamente por uma estrutura curricular que não corresponde às expectativas dos alunos, o quadro se agravaria. Segundo Júlio Gregório, essas mudanças vêm sendo discutidas desde 2012 com as secretarias estaduais de educação de todo o país e pretendem desenvolver o ensino médio de acordo com a expectativa dos estudantes. O MEC explicou que não haverá o fim de nenhum conteúdo nem disciplina. Todas elas serão obrigatórias na parte da base nacional comum. Artes, educação física, português, matemática, física e química. Com produção de Renato Lima, de Brasília, Graziele Bezerra. Um alô aqui para o nosso amigo Luiz Pigoso, da nossa querida Sorocaba, cidade da ciclovia. Lá sim tem ciclovia que funciona e que não atrapalha o trânsito, né? Não atrapalha os carros e traz segurança, não é insegura. É uma mania que virou agora em vários municípios. Aí Miguel Pereira tem, ô Bruno, ciclovia? Eu estive em Catanduva não faz muito tempo. Olha, foi difícil dirigir ali nas avenidas de Catanduva, hein? Porque entre a marginal, o rio, a avenida e a calçada, tem uma ciclovia que enfiaram ali que não passa bicicleta. Antigamente no interior era fácil. A gente viajava para o interior, ainda mais quando eu era criança, ia muito para o interior. E aí era fácil ver que o povo ia trabalhar de bicicleta e voltava do trabalho de bicicleta. Bom, como ficou mais fácil comprar motocicleta, para que eu vou ficar pedalando, né? Só que as autoridades aí, os municípios, não entenderam isso. Ou não estão enxergando, ou recebem uma grana muito violenta para fazer ciclovia, ciclofaixa, e enfiam em qualquer lugar, sem planejamento, sem consulta à população, que é o pior, né? Porque antes de ter engenheiro qualificado, especialista em trânsito, fala com a população para ver o que ela acha, né? Não é ela que vota nos candidatos, nós estamos em momento de eleição aí, né? Campanha. Então tem que perguntar, porque nessa hora os políticos aparecem nas nossas portas aí, pedindo para colocar cartazes, panfletos, não é? Passa com carro de som. Aí é sempre bate-papo e tomar café com o eleitor. Depois ninguém pergunta nada. Faz o que acha que dá na telha, o que é conveniente para eles, não é? E eu acho que ciclovia e ciclofaixa é o mesmo que está acontecendo no nosso país. Estão enfiando cada uma em cada lugar. Eu não sou contra o ciclista, não, de forma alguma. Aliás, eu sou muito a favor, porque eu não tenho coragem de andar de bicicleta, né? Por exemplo, nessas ciclovias e ciclofaixas, junto do trânsito comum, do carro. Gente, se tem mau motorista, se a gente está vivendo a Semana Nacional do Trânsito, chamando a atenção por tanta barbaridade que existe no trânsito, você vai confiar a sua vida em cima de uma bicicleta porque só tem uma faixa pintada de vermelho. Os caras chamam de ciclovia ou ciclofaixa e você vai se sentir seguro? Não dá, né? E em Catanduva é assim também e eu não vi uma bicicleta no tempo que eu estava lá. Não vi. E sabe quem está usando a ciclofaixa? Adriano sabe, né? Os motociclistas, que agora está sujeita a multa em Catanduva, né? E outras cidades brasileiras é assim também, viu? E aí, em Miguel Pereira, tem essa história de ciclovia, ciclofaixa aí? Tem que ter lugar apropriado, né? Não adianta enfiar, né, o pessoal para andar de bicicleta em lugares que não vai dar em nada, ou que traz insegurança. Não é? O Bruno está comentando assim, ele está sem, o aparelho dele está quebrado, né, o celular, então ele não pode mandar mensagem de áudio. Então ele mandou vários comentários aqui, deixa eu ler, para a gente ganhar tempo, né? Bom, ele está perguntando aqui que primeiro eu tinha que entrevistar um engenheiro para ele dizer por que desses ônibus urbanos com motor dianteiro. Isso é absurdo, diz o Bruno Lisboa, também não gosta de motor dianteiro. Eu acho que em Minas Gerais tem delegacia para ocorrências de trânsito, não sei te informar ao certo, disse ele. Muita confusão na cabeça, e agora outro assunto ele está dizendo, Bruno, na cabeça do condutor. Rodovia Federal não é multado se você esquecer do farol aceso, né? E rodovia estadual... você pode ser multado. É muita confusão, está dizendo o Bruno, né? Mas é assim, né, Bruno? Porque a federal ainda não tem sinalização, né? Então como você vai multar alguém se você não está nem orientando? Eu sou contra multa em qualquer situação, seja na estadual ou na federal. Primeiro tem que trazer educação. Para o camarada, coloca policiamento, faz parar, mas não multa. Explica, ó, o senhor esqueceu, você sabia que traz segurança. Tem gente que ainda não entendeu isso, né? Mas tudo... É fazer dinheiro, a verdade é essa, né? A preocupação não é com a segurança, é fazer dinheiro, isso sim é verdade. Mas o brasileiro também acaba entrando na linha depois que é multado, né? Quem não recebe multa nem sempre, né, acaba aderindo a essas novas ideias, algumas boas ideias que simples salvam vidas. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Vamos voltar ao assunto de motor dianteiro. Esse assunto, toda vez que eu falo aqui, ele tem uma continuidade bem legal no assunto do motor dianteiro. Eu sou contra ônibus com motor dianteiro. Estou torcendo para quem sabe um dia aí um deputado federal de peito consiga proibir motor dianteiro nas cidades brasileiras. Vamos ouvir quem entende do assunto, quem está na rodagem, quem entende de ônibus, né? Quem é instrutor, estou falando nele, André Luiz, meu amigo André Luiz, direto de São Paulo, participando com a gente. Alô, André. Oh, opa, boa noite a todos aí. Boa noite, Carlos, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Então, sobre os motores dianteiros, é uma polêmica antiga, né? O motor dianteiro, dependendo do segmento, dependendo do tipo de serviço, da região que você vai atender, topografia, a análise do veículo, motor dianteiro, ela é superior ao traseiro, aí, dependendo do que vai ser aplicado, a atividade que o veículo vai fazer. Não só o consumo de combustível, mas também a versatilidade, dependendo do que vai fazer o veículo, ele é muito mais ágil e versátil. O motor traseiro, se a gente começar a analisar, ele está sendo aplicado, o motor traseiro, em veículos de grande capacidade de volume de passageiros. Se você analisar aí mais no articulado, no biarticulado, no superarticulado, né? E nos padrões aí que fazem linhas alimentadoras troncais aí. É mais ou menos como o sistema de Curitiba, por exemplo. Isso no transporte urbano. Agora nos outros segmentos aí, transporte rodoviário, metropolitano, é comum a gente ver o veículo de motor dianteiro também por causa da economia, né? Hoje você tem aí o Mercedes, o 1218 lá, que é 4 cilindros, pô. O carro chega a fazer 4,5, 4,7 aí. Então o consumo é relativamente satisfatório aí para os empresários, né? Tá aí, é o que eu imaginei, né? Para o empresário também é mão na roda, né? O consumo em primeiro lugar, né? Um consumo positivo, não é? Qual a sua opinião? Motor dianteiro, eu sou contra, e o ônibus urbano, fretamento, não deveria existir. Eu acredito que tecnologia para isso, até para que a gente tenha um consumo melhor, já existe também nas operações do motor traseiro. Eu acho que dá até para melhorar essa situação toda aí. Qual a sua opinião? Manda para nós aqui a sua mensagem em áudio. Para quem é motorista, a gente quer saber a sua opinião também. 16 99182 1468. O ruim é que faz muito mal para o motorista, não é? É o calor, é o barulho, né? Já tem que lidar com o público o tempo todo. Aí você tem uma máquina dentro do ônibus ali. Esses dias me perguntaram assim, não lembro quem foi, acho que foi o Bruno. Ah, mas como é que fica o caminhão? Não é? O caminhão não tem motor lá dentro da cabine? Não, né? Geralmente, até os menores, o motorista, a parte que fica para dentro da cabine, é muito pequena, né? Então o motorista está sempre acima do motor e o motor não está dentro do caminhão. E também é outro assunto que, falando agora dos caminhões, que também seria importante voltar a ter a fabricação do caminhão com a frente. Isso foi sendo, né, a fabricação parou de se fazer motor com a frente do caminhão, como a gente conhecia lá do 112, Scania, o Jacaré e tantos outros, até da Volvo, né, o NL, né, por causa da lei da balança, né, porque infelizmente no Brasil se conta desde o início do caminhão ali até a carreta, né, diferente dos Estados Unidos, que tem os caminhões que começa a se contar na lei da balança a partir da carreta para trás. Foi o que eu aprendi com Edson Stanchini, o projetista. Falei certo, Edson? Acho que é isso, né? Acho que é bem isso mesmo. Então, no Brasil, se conta desde o início do caminhão ali, por isso, na Europa também, está seguindo os padrões europeus, né? Então, faz falta essa parte do motor do caminhão. Né? Eu sinto falta disso até pela beleza da coisa e pela segurança. Eu acho que traz mais segurança do que um caminhão cara chata, né? Só que o caminhão, o motor, está embaixo do motorista. Diferente do ônibus, o cara está do lado dele ali, né? Quem dirigiu o ônibus com motor traseiro não quer voltar para o dianteiro. Não quer. De todos os motoristas que eu já conversei, não conheço nenhum que quer voltar. Bom, já tem mais comentário chegando, manda o seu também. 16 99182 1468. Agora tem música, sexta-feira também é musical. Bidins está na nossa lista, não é? Noite de sexta-feira, boa viagem para você, vai com muita atenção, cuidado e use cinto de segurança também em ônibus. You can blame it all on me. I was lost, and I Aqui na Rádio Ônibus também tem música, é sempre da melhor qualidade. Se você quer ouvir uma música em especial, fazer o oferecimento, aproveita a nossa programação, audiência que gradativamente vai crescendo. Deixa eu mandar um alô aqui para o Christian, lá da Argentina, motorista também, que nos acompanha. O Eduardo Perrucholdi, na Argentina também. Ernegro Marcos, no Uruguai, acompanhando. O Andreas, é isso, né? Lá no Paraguai, ouvindo a Rádio Ônibus. Às vezes você pode ouvir na reprise e você manda mensagem, ah, mas ele não falou meu nome. Reprise não tem como eu falar, né? Hoje, excepcionalmente nessa noite, é ao vivo. Geralmente esse horário é reprise. Deixa eu falar aqui do Davis, que está em Mauá, ouvindo a Rádio Ônibus. Ele está mandando um abraço para toda a galera do trecho e para o Emerson Esquilassi. Alô, Davis, obrigado pela participação. O alô, ele está mandando ao motorista Emerson. Também tem mensagem aqui do Roberto, o Roberto Ronins. Falei agora há pouco dele, né? Ele mandou aqui também, ele está em Embu, ouvindo a Rádio Ônibus, mandando um boa noite para todo mundo aí e para todos os motoristas de ônibus. Mais um recado chegando, esse vem de longe, hein? Parnaíba, Piauí, Evandro Araújo. Ele está dizendo assim, alô, meu amigo Emerson. O Evandro mandando um alô para o Emerson. É o Evandro Araújo de Parnaíba, no Piauí, ouvindo a nossa programação. Depois do intervalo tem Rodolfo Risotto, vivendo a Semana Nacional do Trânsito. O assunto é bem interessante. Recentemente acabou-se a Paralimpíada, não é? Depois da Paralimpíada, ou Paralimpíada, como você preferir, as duas bandeiras estão corretas, a Semana Nacional do Trânsito não será a mesma. Vamos entender por quê? Daqui a pouco, depois do intervalo. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. A Rádio Ônibus leva você ao teatro também. Mais amigos irão ao teatro nesse final de semana, nesse domingo agora. É uma peça que está em cartaz há quase 30 anos em São Paulo. Trair e Coçar é Só Começar. Teatro Bibi Ferreira em São Paulo. Tem apresentações às sextas, sábados e domingo. Sexta e sábado, 21 horas, e sábado às 20 horas no Teatro Bibi Ferreira. Se você não ganhou o ingresso dessa vez, não fica triste, porque toda semana nós temos sorteio de ingressos para o teatro. Muita gente está me pedindo para contemplar os motoristas de Belo Horizonte e também do Rio de Janeiro. Estamos tentando parceria, fechar parceria com as produtoras aí no Rio de Janeiro também, que tem bastante peças teatrais muito legais, não é? Vamos chegar lá. Primeiro em São Paulo, agora essa peça que é maravilhosa, você vai rir demais. Para quem nunca foi no teatro, vai ser bem legal também, vá, né, que tá sensacional essa peça, quase 30 anos, muita gente já foi, já riu muito, eu já fui, tô querendo ir de novo. Domingo agora também tem, e tem amigos ouvintes da Rádio Ônibus que estarão lá, vários amigos, né, bem legal. Depois conta para nós como é que foi a experiência de estar assistindo a uma comédia sensacional nesse domingo, hein? A peça Trair e Coçar é Só Começar, tem apresentações às sextas, sábados e domingos no Teatro Bibi Ferreira. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente.

Só assim nós vamos ter no futuro bons motoristas, futuros bons motoristas de ônibus, motoristas de táxi, futuros bons motoristas de caminhão, futuros condutores, bons condutores, e já construir bons pedestres e bons passageiros. Quem é motorista de ônibus sabe, precisamos de bons passageiros. E só se vai conseguir isso com a educação de trânsito. E nós estamos muito, mas muito atrasados, não é? A Semana Nacional do Trânsito não é uma semana para ser comemorada, mas ser refletida, ser vivida, não é? De uma forma concreta nas suas ações, na prática aí de boas condutas no trânsito, não é? Nós não somos perfeitos, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Cada um erra também, assim como erro, mas procurar sempre preservar a vida, principalmente as das crianças. Ajude a rádio a colocar em prática esse projeto da Rádio Ônibus Educacional. Anexo a esse ônibus sala de aula, teremos o nosso estúdio móvel que vai levar informação, formação, convidados dentro do nosso ônibus para estar aí na sua cidade, na praça da sua cidade, na garagem da sua empresa, fazendo um momento diferente, levando conteúdo, né, sobre legislação de trânsito, sobre falar do transporte de passageiros, rodoviários. Nós não temos ainda um estúdio físico e esse estúdio será em nosso micro-ônibus. Ajude a Rádio Ônibus a colocar esse micro-ônibus para funcionar. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Thiago passou por isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Preciso de ajuda, é você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Já já tem mais música. Vamos para o WhatsApp 16991821468. É agora a vez do Félix, direto do Rio de Janeiro. Alô, Félix Júnior. Boa noite, família Rádio Ônibus de todo o Brasil e do mundo. Alô, meu amigo Henrique, tudo bom? Muito bem. Você está falando em termos de ciclovia. É verdade. Há uns 8 anos atrás, estava andando na ciclovia aqui em Niterói, onde eu moro. Infelizmente, estava pedalando, fazendo aquela pedalada caseira, quando me deparei uma moto cortando a outra. Quando eu tive noção da situação, só me sobrou 5 metros. Quando eu me joguei para o meio fio, e o motociclista se chocou comigo. A sorte que já tinha pulado, que sobrou só foi a bicicleta e minha perna. O que me restou pra mim foram 6 pontos na minha canela e o motociclista automaticamente pegou sua moto e foi embora. Quando eu cheguei em casa, tive que ir pro médico pra fazer os pontos em minha canela. Esse é um caso que é extremamente triste, porque a ciclovia que eles fazem aqui põe só uma faixa vermelha e branca, que não acho seguro, que qualquer ônibus que vai encostar ultrapassa, e fora o abuso dos motoristas que estacionam o carro em cima dela. Mas, se possível, quero pedir uma música, Aleluia, na voz do Bom Jovem. Quero oferecer para Eliana do Mundo Truck, para o Emerson, para o Lula Bus, para o Vanler, para o Carlos, para o Perro Shows, o J Arte, para todos os amigos que estão sempre presentes na Rádio Ônibus, principalmente para você, como diz nosso amigo Perro Schold, conduz essa rádio como um chofé. Um excelente fim de semana para todos e fique com Deus. Um abração. Valeu, Félix Júnior. Obrigado, hein? Obrigado pela participação e comentário e oferecimento também. Direto do Rio de Janeiro, você pode participar e mandar sua mensagem também. 16 99182-1468. Ao vivo nessa sexta-feira, excepcionalmente, nesse horário, 9h48 agora, hein? Com reprises aos sábados e domingos também. Não é sempre que eu estou ao vivo de sexta-feira. Então participa, aproveita. Quem pode só participar de sexta, né? Ou à noite. Já já tem o nosso amigo Jurandir contando mais um causo interessantíssimo. Daqui a pouquinho. Agora tem a música do Félix, que ele pediu. Aumenta o volume. Boa volta para casa. Ouvindo a Rádio Ônibus fica melhor ainda. Well, I heard there was a secret chord. David played it, please the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw him bathing on the roof, a beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from the lips she drew the hallelujah. This floor, I used to live alone before I knew you. And I seen your flag on that marble arch. Your love is not a victory march, it's a cold, it's a broken. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cry that I hear and I know. Bonita, né? Eu não consigo ouvir essa música e não lembrar do filme Shrek, não é? Eu não consigo ouvir essa música sem lembrar desse filme. Participa com a gente aqui e manda sua mensagem também. 16 99182-1468. Seus comentários são muito importantes aqui na nossa programação. O Bruno está escrevendo sobre a ciclovia. Eu perguntei se Miguel Pereira tem ciclovia. De ciclovia não tem lá, não. Existiu uma linha de trem. Aí, como um trecho não tem mais trem, a improvisar uma ciclovia. Ah, olha só, em cima da linha, improvisaram. Mas é uma confusão só, está dizendo ele. Aí, para piorar, agora voltou o trem. Vixe! Então tem o trem e a ciclovia, que foi trazido em uma carreta. Aí fizeram uma linha de trem, mas o trem soa. Como que é? O trem soa? Não entendi aqui. O trem, uma vez... Ah, o trem está parado, o trem não funciona, é isso. É, mas que confusão aí, que nem entendi direito, viu, Bruno? Tem o trem na linha do trem e tem na linha do trem uma ciclovia que improvisada. É isso? Que loucura. Isso, Miguel Pereira, é lá no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Tem gente lá do Rio ligada com ele, né? Ele pediu para eu mandar um alô aqui para um ouvinte novo. O Aldemar Gonçalves Bittencourt. Olha que nome bonito, hein? Aldemar Gonçalves Bittencourt. É, nome é bonito, hein? Morador de Paracambi, Rio de Janeiro. Falei certo? Paracambi, Rio de Janeiro. Obrigado pela audiência aí, seja bem-vindo à nossa programação. Quem escuta a Rádio Ônibus uma vez, não muda mais, hein? Fica sempre ligado aqui. Obrigado, seja bem-vindo, o pessoal de Paracambi, no Rio de Janeiro. Na pessoa do Ademar Gonçalves, conto com a sua divulgação também, viu, Ademar? Pronto, nós vamos agora, hein? Deixa eu falar do livro aqui. Livro que nós vamos sortear no final desse mês, que é o livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Esse livro é do Jairo e o William já tem a pronta entrega. Livros, se você está querendo adquirir livro, procura ele aí, ó, no Facebook, William Tudo Sobre Ônibus. Você vai achar o William rapidinho aí. Fala com ele que já tem livro a pronta entrega também. Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Às vezes você vai fazer teste e reprova. Vai fazer teste e reprova, né? Tem alguma coisa errada aí, precisa refletir um pouco, pensar. Às vezes a maneira que você está dirigindo não é a maneira correta, você aprendeu de um jeito, precisa fazer de outro. As coisas vão modernizando, hein? É importante ler. E esse livro tem assuntos sensacionais. Já estou lendo também, não terminei, porque eu tenho dois livros aqui junto comigo, é o do Pigoso e esse aqui também, né? Então a gente vai lendo aos poucos, que eu considero que é como se fosse um livro de receita, né? Não é uma história, mas é uma receita que você vai, esqueceu como que é aquilo, volta lá, grifa de novo, lê, né, e assim vai. É bem legal. Olha, nesse livro aqui, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter, tem alguns itens importantes que o Jairo está destacando. Como evitar os 9 tipos de colisões? Por que muitos reprovam no teste prático? De cobrador para motorista de ônibus. Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E anexo o Código de Trânsito Brasileiro. Além do livro, você pode ganhar também a camiseta. Como é que faz para ganhar? Basta se inscrever no canal do YouTube, o nosso canal, Rádio Ônibus. Se inscreva e boa sorte, final desse mês tem sorteio. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. E daqui a pouquinho tem o nosso amigo Jurandir contando um caos que aconteceu com ele e com o Emerson. O que será, hein? O que, que os dois aprontaram? Vamos saber daqui a pouco. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo.

fechado. Me dê o seu Wi-Fi. É isso que se perde em vários lugares, né? No ônibus também tem agora, né? Tá certo que eu não consigo usar aqui em São Paulo, tem, mas eu não consigo usar, né, como eu acho que deveria funcionar, né? Funciona muito mal aqui nos ônibus em São Paulo. Ainda hoje também tem Adamo Bazani com as principais notícias, as informações do blog de Diário do Trânsito, do Transporte, agora é Diário do Transporte. Daqui a pouco tem Adamo Bazani na Rádio Ônibus, momento muito importante. O intervalo é rapidinho, na sequência tem Jurandir. Jurandir, dose dupla hoje, hein? Mandou agora à noite, mandou a mensagem ontem. E a de ontem tá envolvendo o Emerson no pedaço aí, hein? O que será, hein? Vamos ouvir? Daqui a pouquinho depois do intervalo. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Agora são 10h10. Boa noite. Você está ouvindo a Rádio Ônibus nesta sexta-feira, excepcionalmente ao vivo nesse horário. Eu recebo recado aqui através do aplicativo. Olha só, em cada lugar ouvindo a Rádio Ônibus, que eu nunca imaginei que a gente iria falar aqui. O Francisco Kaiser Pardinho. Sexta-feira, com esse nome, hein? Olhem, para quem gosta, Fabrício Kaiser Pardinho. Ele é de Assis Chateaubriand, no Paraná. Que legal receber o recado, Fabrício. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Espaço aberto para você participar quantas vezes quiser, mandar recado, mandar mensagem de áudio através do Zap. Muito legal receber o recado aí de mais um paranaense, Assis Chateaubriand. Ligado com a gente, o Franz, falei certo? Assis Chateaubriand, Paraná. O Fabrício Kaiser Pardinho está dizendo assim, ó: estou gostando da rádio, informações importantes, parabéns ao pessoal da rádio, um abraço aos amigos do transporte. Obrigado você, Fabrício, seja bem-vindo, o espaço é seu, quando quiser participe mais e mais vezes, tá bom? Ele está dizendo outra mensagem aqui, ó: peço informações sobre a questão do local de descanso do motorista quando viajando em dois motoristas, aqueles compartimentos ao lado do bagageiro. É permitido? Olha que pergunta legal, viu, Fabrício? Gostei, eu vou enviar aos nossos especialistas. Eu não sei se a gente terá resposta nesse horário, tá? Pode ser que se você ouça no próximo programa. Vou repetir a sua pergunta porque pode ser a de outros amigos. Ele quer saber sobre a questão do local de descanso do motorista. Quando viajando em dois motoristas, aqueles compartimentos ao lado do bagageiro é permitido? Interessante, hein? Mas com o veículo rodando, aquele compartimento... Tem ônibus que sai de fábrica com aquele compartimento que tem uma janelinha. Você já viu isso? Eu já fiz matéria onde eu mostrei, tem uma janelinha onde o motorista fica deitado ali enquanto o ônibus está rodando. Pode isso? Eu sempre achei que aquela situação era quando o veículo estava parado, você está em turismo... Você para o veículo, as pessoas estão passeando, o motorista está descansando ali. Ou o segundo motorista está descansando em outro momento, mas não com ele rodando. Interessante, porque se tem um acidente, como é que fica, né? A pergunta do Fabrício Kaiser é importantíssima. Aquele compartimento do lado do bagageiro é permitido? Interessante, vamos ver se a gente consegue a resposta. Não sei se vai conseguir hoje a esse horário, mas... Se não, no próximo programa, que será na próxima terça-feira, tá bom, Fabrício? Fica ligado aí, eu apresento sempre de terça a sexta. Segunda-feira também é reprise. Nós vamos agora para onde que eu tenho que ir agora? Tem notícia dos amigos repórteres conectados com a gente também em todo o Brasil. E já tem ele, Jurandir. É o Jurandir falando aqui mais um causo. E vai falar do Emerson também. voltou a chover em Brasília, né? Depois de um tempão que não chove, teve até racionamento de água em Brasília. Vamos às informações. Uma forte chuva na tarde desta sexta-feira surpreendeu os brasilienses. Foram registrados ventos fortes, raios e trovões. Houve alagamento em pontos como as Asas Sul e Norte e o Lago Sul, o que deixou o trânsito complicado. No eixo monumental, próximo à rodoviária do plano piloto, um acidente envolvendo um ônibus fez com que duas faixas ficassem bloqueadas. A chegada da chuva também suspendeu o racionamento de água em duas cidades do Distrito Federal, São Sebastião e Jardim Botânico. O abastecimento fica normalizado nessas duas áreas até segunda-feira, quando a Caesb vai divulgar o cronograma para a próxima semana. Sobradinho e Planaltina continuam com o fornecimento de água suspenso até segunda-feira, alternando os dias de interrupção do serviço. De Brasília, Sheile Noleto. Obrigado, Sheile. Vamos ouvir o Jurandir, ligado com a gente. Ele mandou duas mensagens, hoje tem dose dupla dele. Eu não sei se é ele, se é o da Atena, mas essa é ele falando. Ele mandou essa mensagem ontem à noite, antes de virar o relógio. Alô, Jurandir. Olá, ouvintes da Rádio Ônibus, Carlos Henrique. Agora aqui pelo meu relógio são 23 horas e 45 minutos. Estou gravando quase no finalzinho do dia do aniversário do Emerson aqui. Uma mensagem aí de parabéns, felicitando o meu amigo Emerson. E essa semana eu andei contando umas histórias aí que você colocou na Rádio Ônibus. Vou contar uma história engraçada que aconteceu comigo com o Emerson. O Emerson ouvia a Rádio Ônibus. Aliás, o Emerson ouve a Rádio Ônibus, eu também ouço a Rádio Ônibus. E a gente já era amigo de Facebook, até aí normal, mas aquela coisa, amizade virtual é uma coisa, amizade na vida real é outra, né? Aí, beleza, eu desempregado, o Emerson desempregado, nós dois ouvintes da Rádio Ônibus, nós dois amigos de Facebook, não se conhecíamos pessoalmente. E eu conheci o Emerson pessoalmente, o Emerson me conheceu pessoalmente, sem saber que eu era o Jurandir e eu sem saber que ele era o Emerson. Nós estávamos eu acredito que foi no mês de novembro isso, o Emerson talvez saiba mais do que eu, ou foi outubro ou foi novembro. Nós estávamos desempregados, fomos fazer teste numa empresa no grupo Santa Cruz, né? Santa Cruz, Prazo Brasileiro, Cristal. Eu vou falar o nome que para que as pessoas saibam o que aconteceu. O Emerson vai lembrar dessa história. E a gente foi fazer teste, né? Na oportunidade, acho que devia ter uns 30 motoristas para fazer teste. Paramos num posto lá em Itapeva. O posto é Itaçu, em Itapeva, já Minas Gerais ali. E paramos, fizemos um lanche, aquela coisa toda, e os instrutores lá dentro almoçando, a gente fez um lanche, alguns almoçaram, e aí saímos para fora, ficou sempre, teste tem sempre aquela rodinha de motorista, né? E estamos conversando, e conversa vai, conversa vem, eu conversando com o Hermes conversando comigo, e eu não sabia que ele era o Hermes, ele não sabia que eu era o Jurandir, beleza. Nesse dia eu não fiz o teste. Eu não sei se o Emerson fez nesse dia ou se fez no outro dia, porque era uma quantidade grande de motorista e não deu para passar todo mundo no dia. Eu, inclusive, fiz uma semana depois. Eu não sei se o Emerson fez uma semana depois ou se fez nesse dia. Mas isso não importa. O engraçado de tudo isso, conversei com o Emerson, conversei com outras pessoas, batemos um papo, aquela coisa tal. Cheguei em casa, como de praxe, fui olhar no Facebook e vi as fotos. Lá da garagem do Grupo Santa Cruz, lá do Expresso Brasileiro, na Barra Funda, umas fotos, e vi o Emerson. E eu não sabia que o Emerson estava lá comigo, a gente conversou, eu não sabia que aquele rapaz que eu estava conversando era o Emerson, ele não sabia. Foi muito engraçado que depois a gente conversou através do Facebook e através do WhatsApp. Eu conheci o Emerson pessoalmente sem saber, e ele é a mesma coisa. É uma história engraçada, eu tô começando a ficar, achar que eu tô parecendo o Forrest Gump do rodoviário. Mas foi engraçado, pode perguntar pro Emerson, foi um negócio bacana. É uma pena que eu não sabia que ele era o Emerson e ele não sabia que eu era o Jurandir que ouvia a Rádio Ônibus, que aí o papo ia desenrolar com certeza com mais intimidade, porque ele já era meu amigo. Mas aconteceu isso aí, eu conheci a primeira vez que eu falei com o Emerson. Pessoalmente eu não sabia que ele era o Emerson e ele não sabia que eu era o Jurandir. Mas Emerson, Deus abençoe sua vida aí, você é um grande cara, um entusiasta aí da Rádio Ônibus, um divulgador. Fica aqui o meu carinho, o meu respeito, que Papai do Céu possa te dar muitos anos de vida, que essa data possa se repetir por muitos, muitos anos, tá certo? Você é um cara que eu tenho um carinho enorme, viu? E a gente precisa se encontrar aí. Vamos ver se em algum evento a gente se encontra. E aí, você sabendo quem sou eu e eu sabendo quem é você. Forte abraço, parabéns. Quase, quase que eu dou o parabéns atrasado. Tá certo que vai aparecer na edição de amanhã da Rádio Ônibus, mas a Rádio Ônibus é 24 horas. O importante é que agora às 23h49 eu ainda consegui te dar parabéns no dia do seu aniversário. Vai aparecer amanhã na Rádio Ônibus, mas faz de conta que é hoje, tá certo? Forte abraço pro Carlos Henrique aí, pra você, Hermes, tudo de bom, um abraço. Eu já tô atrasado, meu amigo, já era pra estar dormindo, que amanhã, 3h40 da manhã, eu tenho que estar de pé pra trabalhar. Forte abraço pra você. Só que não, só que, sabe por quê? Porque hoje é sexta, ele mandou mensagem ontem. Então tá feliz da vida que hoje vai poder ficar até de madrugada com a gente aqui ouvindo a Rádio Ônibus, né? Isso que é bom do fretamento, amanhã tá em casa, não é? Passa apuro, passa nervoso, né? Trânsito, acorda cedo, chega tarde em casa, mas amanhã tá em casa com a patroa, tá com a cachorrinha, tá descansando, né? Cachorro, que eu digo, é a Belinha dele, né? Que tem uma cachorrinha também junto, né? É a esposa e o pet, né? O filhote de estimação, né, Jurandir? Daqui a pouco tem mais mensagens dele aqui que ele mandou hoje também. Mas olha atenção, hein? Essa história é interessante que ele contou. Eles se conversaram e não sabiam quem era quem. Né? Virtualmente já sabiam, já sabia da existência de um o outro, mas não sabiam, né, pessoalmente ali. Qual é o ponto-chave dessa história? Tudo que eu fiquei refletindo. Gente, não deixe de falar da Rádio Ônibus. Se qualquer um dos dois tivesse mencionado a Rádio Ônibus, eu tenho certeza que eles teriam se descoberto essa amizade pessoalmente. Tinham conversado mais. Não deixe de falar, vai fazer um teste. Eu sei que às vezes é uma tensão, um nervosismo, mas até para relaxar, fala da Rádio Ônibus, né? Às vezes você acha que todo mundo está sabendo e nós estamos em fase de crescimento, nós estamos nem engateando, ainda estamos. Tem muita gente que não sabe da nossa existência. Uma porção, por onde eu ando eu falo, não só no virtual, é importante no tete a tete, né? Como dizem por aí. Fala para o motorista, fala para o cobrador, fala para o fiscal, para o pessoal que vende passagem, o bilheteiro, o agenciador. Fala que existe a Rádio Ônibus. Quando você falar Rádio Ônibus, o assunto vai fluir, porque ele vai ficar curioso para saber, mas que negócio é de Rádio Ônibus, né? O assunto vai fluir. Então comece a falar da Rádio Ônibus, tá bom? Vai ser bem legal e importante para o nosso trabalho aqui também. Tem mais WhatsApp, ele já mandou, não coloquei no ar ainda. É o nosso amigo dos caminhões, representando os caminhoneiros aqui de todo o Brasil. Trabalha em uma empresa conceituada, importantíssima, que faz mover o país aí também. Cadê aqui a mensagem dele? Eu vi a mensagem dele aqui, sumiu. Tô falando do Eduardo, achei. O Eduardo já mandou aqui. Ele trabalha com caminhão, mas ele gosta demais do ônibus. Não surgiu a oportunidade do ônibus ainda, tá no caminhão feliz da vida por enquanto, né? Vamos ouvir ele. O Eduardo tá ligado em São Paulo, né? São Paulo, né? Ouvir a Rádio Ônibus. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Aqui quem fala é o Eduardo, o caminhoneiro aqui dos Correios, participando aí mais uma vez dessa brilhante rádio, né? Hoje aí eu venho através desta linda sexta-feira aí desejar um ótimo final de semana a todos os ouvintes da Rádio Ônibus e a todos os seus familiares, aos motoristas rodoviários e não posso deixar de falar também dos caminhoneiros, né? Já que aqui temos o Mundo Truck e temos o Minuto do Caminhão. Venho desejar aí a vocês aí, para quem está na rodagem, vai iniciar na rodagem, está no trecho, um ótimo trabalho, atenção redobrada no trânsito, cinto de segurança sempre, né? Para quem já trabalhou aí, eu desejo um ótimo final de semana a todos os seus familiares, né? Como dito, a você, Carlos Henrique, um ótimo e brilhante final de semana, uma ótima programação, gostei desse horário noturno aí, show de bola, parabéns, parabéns, a Rádio Ônibus evoluindo como sempre, legal, legal, muito bacana. Venho desejar também aí ao Félix Júnior, também aquele abraço, um ótimo final de semana. E ao meu xará lá do outro lado, para você ver, hein, Carlos Henrique, a Rádio Ônibus está conectando pessoas no Brasil e no mundo. Ao meu xará lá da Argentina, que eu tive através aí da rede social aí do Facebook, conversamos um pouquinho aí, Eduardo Perchold, aquele abraço. Se você estiver trabalhando, bom trabalho. Se já estiver descansando, um ótimo descanso, um ótimo final de semana aí na Argentina, meu querido. Tamo junto. Não posso deixar de falar também Um abraço aí especial ao meu compadre aí, William, do canal William, tudo sobre ônibus aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, né? O canal William, tudo sobre ônibus. Tem umas dicas super legal para quem quer começar aí na profissão, para os usuários aí do transporte coletivo, tem umas dicas bem legal, recomendo. É, finalizando aqui, Carlos Henrique, para não estender muito, né? Mais uma vez aí para você, aí, parabéns aí pela brilhante Rádio Ônibus. Um ótimo final de semana para você, todos os seus familiares. Não podemos esquecer de falar, todos aí apoiando a Rádio Ônibus Educacional. Vai ser 10, muito 10 mesmo. Vai ajudar e muito, Carlos Henrique. Parabéns aí, aquele abraço, um ótimo final de semana a todos. Se Deus quiser, até mais. Grande Eduardo, né? Do caminhão, da carreta, rodando através dos correios em todo o Brasil aí, não é? Agora tem mais uma mensagem importante aqui, antes da próxima música, que é de uma pessoa muito 10. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e entrevistá-lo também. Cara sensacional, sabe muito. E na sua simplicidade tem ensinado muita gente. E ele sabe muito mesmo sobre legislação, né, sobre segurança, na maneira de dirigir o veículo. Estou falando do César Riani. Ele que é piloto de teste e também está sempre no Autosport com dicas bem interessantes. Ele tem mais uma dica importante para você que está ligado na Rádio Ônibus e quer ser ainda melhor no que você faz. Gosta de ser motorista? Precisa ser melhor. Então presta atenção nesse recado para você participar. Alô, César Riani. Então, eu tenho que sair de casa? Opa, não é essa daí. Daqui a pouco eu coloco essa daí. Essa é legal também. É outra do César. Essa é o César falando dos conflitos, né, no trânsito, que também é muito legal esse assunto aí, nós vamos colocar já já. Então vamos primeiro nesse, vamos primeiro esse, depois eu coloco o César fazendo um convite. Então vamos lá, primeiro esse aí, ele falando sobre os conflitos no trânsito, que é possível evitar. Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito, né? Como é simples evitar conflitos no trânsito, você já ouviu? Presta atenção nessas orientações, nessas dicas do César. E depois tem outra dica, que é um convite bem legal para você participar de um evento sensacional online. César Riani. Então, eu tenho que sair de casa com propósitos de serem gentil. Eu sempre falo o seguinte, né? O sujeito chega na igreja, vamos para a igreja. Né? Igreja católica. Aí chega um momento na igreja católica que o padre fala assim, irmãos, vamos dar as mãos, vamos abraçar um ao outro, né? A paz de Cristo. É fácil, né, desejar ali na missa a paz de Cristo para um cara que você nunca viu do seu lado, né? Deseja a paz de Cristo para os caras que estão na marginal agora, disputando espaço com você. É aí que você faz a diferença. É aí que você faz a diferença. Quando você, num ambiente, por mais difícil que ele seja, você consiga tirar essa força e pode passar. Aliás, hoje aconteceu um negócio bem legal. E eu faço essas experiências no meu dia a dia. Façam, gente, é muito legal. Tinha um cara que vinha vindo com um Civic preto, que ele estava virado no Jiraya. Eu já tinha visto ele lá de trás. O cara tinha tem, sufirmadão e tal. Beleza. Aonde o sujeito veio parar? Do meu lado. Adivinha o que ele queria? Entrar no meu lugar. Adivinha o que eu fiz? Pode entrar. Desmontou o cara. Eu fiz assim, ó. Pode entrar. O cara passou, deu um tchau. Meu, não tinha tudo para ser uma treta ali? Não, entra aí, velho. Estou adiantado para uma palestra que eu tenho na Mercedes. Estou adiantadinho, chega meia hora antes. Vai que você provavelmente está com algum problema, né? Está atrasadinho para tirar a mamãe da zona? Pode ir. Né? Desejando bons fluidos, obviamente. Né? E deixei com que o cara fosse embora. Então você surpreende o cara quando ele acha que você não vai entregar. Não, cara, entra aí. Você quebra o cara. Quer ver outra cena que eu acho muito legal? Você vem vindo na Rodovia dos Bandeirantes, por exemplo. 120 por hora. Tem coisa que o demônio é o cara que vem lá com aquele farol. Clac, clac, clac, clac. Não é verdade? Pô, o que o cara está dizendo para você? Sai da frente, não é isso? E aí você vem vindo lá a 120. Primeiro, gente, que é previsível. Se você tiver a 120, que vai vir um louco querendo te passar pela esquerda. Aí o que você faz? Não vai passar. E fica. Hã? Não é assim que você faz? Bom, se você achou que o cara é um imbecil, você não é muito inteligente, né? Porque você carrega um imbecil grudado na tua nuca 100 km. Não vai dar certo. É, mas eu pago IPVA. O carro está licenciado. E a via é 120. Você também não leu o código de trânsito. A faixa da esquerda é de ultrapassagem. Sai para a direita e deixa o cara embora. Olha quanto problema facinho de ser administrado, gente. O cara vem vindo, fica atento, já dá seta. Mas eu não vou jogar meu carro debaixo do caminhão. Nem precisa. Dá seta para a direita. Você já está dizendo para ele, amigo, ó, na primeira oportunidade, pode passar que eu vou sair. De dia, vem vindo todos os carros no sentido contrário. Um carro com o farol aceso, imediatamente o teu olho procura, involuntariamente. Por quê? O cérebro, ele quando enxerga alguma coisa, ele não enxerga pelos olhos. Os olhos é uma passagem, ele vai para uma série de neurônios especiais aqui atrás, rebate, reconhece aquela imagem e devolve. Ok? Foi muito complexo isso para vocês? Não? Então tá bom. Fundão, tudo bem? Eu me preocupo com o fundão. Então é o seguinte, quando você vem vindo no espelho retrovisor aqui, ó, e você vem vindo com o teu carro ali, uma balançada que você dá no teu... Gente, uma balançadinha. Não vai fazer isso com a viatura, ok? Você chega atrás do carro do cara, faz assim, ó, quando você está se aproximando. Por quê? Como você vem vindo devagar, o teu reflexo aqui no espelho retrovisor, ele vem entrando de maneira muito progressiva e o cara realmente não te vê. Se você não tiver com o farol aceso, ou se você não movimentar um pouco o carro, é impressionante. É uma outra dica que eu dou e vocês experimentem, por favor. Vocês ficam olhando assim, vai indo, vou passar aquele cara não está me vendo. A hora que você chega, olha, quando isso o filme não é muito pesado, olha no espelho retrovisor dele. Chega atrás dele e faz assim, ó, com o carro. Ó. Na hora você vê ele fazer assim com a cabecinha. Parece uma calopsita. Aí ele te viu. Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Fique atento às postagens do Carlos Abelo, que ele está compartilhando esse evento que o César Riani estará ministrando, para você ser o melhor motorista de ônibus do Brasil. E aí você pode se inscrever e participar desse momento online, bem legal. Então o Carlos Abelo tem divulgado bastante aí esse evento para você participar com o César Iani. Fica ligado nas publicações do Carlos Abelo. Aliás, estou sentindo falta da mensagem dele. Nessa noite de sexta-feira, cadê o Carlos Abelo para mandar mensagem? Ainda não mandou, né? O Carlos Abelo ainda não mandou mensagem atual, não é? Alô, Carlos Abelo, quando puder, participa aí, ó. Não sei se está trabalhando esse horário, né? Participa mandando mensagem aqui para nós nessa Semana Nacional do Trânsito. Qual que é a sua dica? Vamos de música? Vamos lá, aqui também tem música na Rádio Ônibus. Você pode oferecer uma especial também. Aproveita a nossa programação. Se tiver gente fazendo aniversário perto de você, aproveita, manda aquele alô, aquele recadinho. Se é alguém que você está paquerando aí, aproveita a Rádio Ônibus, manda uma mensagem para ele ou para ela. Aproveite o nosso espaço aqui. Agora tem mais música nessa noite. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm here. Gostou dessa? Daqui a pouco tem inteirinha essa música aqui também na Rádio Ônibus. Alô, meu amigo Roberto Roniz, de Embu das Artes. Ô, Roniz, eu perguntei pra você, não sei se você chegou a ouvir, foi logo no início do programa, como é que tá a qualidade do transporte de passageiros na cidade de Embu das Artes. Eu sei que Embu também tem sérios problemas em relação ao transporte. Queria saber se você utiliza o transporte coletivo da cidade. Se puder, manda mensagem de áudio para nós, participa aí comentando como é que está o serviço do transporte coletivo da cidade de Embu das Artes. Nosso WhatsApp é 16991821468. Vamos ouvir o Jurandir de hoje. De ontem a gente já ouviu. Boa noite, Carlos Henrique, boa noite, amigos da Rádio Ônibus. Estou aqui em casa, cheguei 21h15, estou ouvindo a programação da Rádio Ônibus. Tamo junto aí nessa sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos os ouvintes aí. Forte abraço do Jurandir Oliveira aqui de Santo André, terra boa. Ei, Santo André, o ABC, né? Ligados com a gente aqui, ligados sempre com a gente aqui, né? Eu falei hoje com o Luciano Martins, né, de São Bernardo do Campo. Também disse que quando eu estiver em São Bernardo, para eu não esquecer de procurá-lo, né? É mais um profissional do volante ligado na Rádio Ônibus. As informações agora direto do Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal apreende o caminhão tanque com petróleo furtado de dutos. Olha só, hein, gente? Caminhão furtado, né, com petróleo. Vamos às informações direto do Rio de Janeiro. Um caminhão-tanque carregado com 45 mil litros de petróleo in natura foi apreendido nesta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Rio-Teresópolis, em Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O motorista, que apresentou aos policiais uma nota fiscal falsa da carga transportada, foi preso. A carga era furtada de dutos da refinaria Duque de Caxias, a Reduque. Logo em seguida, os policiais encontraram outro caminhão-tanque abandonado em uma rua nas proximidades da rodovia. O motorista teria fugido e abandonado o veículo no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. Do Rio de Janeiro, Joana Moscatelli. Muito obrigado, Joana Moscatelli, direto do Rio de Janeiro. As informações do Brasil e do mundo, você fica sabendo também aqui. O momento agora é de informação sobre economia. Motorista tem que se manter bem informado de tudo que está acontecendo no nosso país, a parte econômica. Às vezes a gente assiste o telejornal, né, por aí e não consegue entender muito bem o que anda acontecendo, né? Só que quem explica para nós nos mínimos detalhes, de um jeito que a gente entende mais, é o Eduardo Mancás em Trocando em Miúdo. O assunto de hoje é: saiba mais sobre as medidas do governo para equilibrar o orçamento e atrair investidores internacionais. Vamos entender agora nos mínimos detalhes com Eduardo Mancás. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás. Presidente Temer, um encontro super importante lá em Nova York, Conselho das Américas, mais de 200 empresários e investidores, toda a turma da grana, dos dólares, para aplicar aqui no Brasil. E segundo uma pesquisa feita pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 48% dos empresários acham que tem mais aqui lá nos Estados Unidos, que lá é que está o dinheiro, 20% China. Então vamos ver o próprio presidente falando, que tem umas coisas aqui, outra ali. Primeira coisa, lá em Nova York, nesse encontro com os empresários norte-americanos e investidores, o presidente Temer fez uma coisa que tinha prometido fazer aqui dentro, que era exatamente o balanço de como encontrou o governo quando ele entrou, interino, 4 meses, depois agora efetivo. Então, primeira coisa, assim, presidente Temer falando do que, como é que ele encontrou quando ele assumiu. Qual é a primeira realidade econômica que nós enfrentamos? Foi um déficit orçamentário muito grande. Na verdade, quando lá chegamos, já se anunciava um déficit de 96 bilhões, que ao depois constatamos era de 170 bilhões e 500 milhões. Um déficit fruto exato e precisamente de medidas que haveriam ter sido tomadas há muito tempo atrás e que não foram e que por isso geraram esta instabilidade financeira no nosso país. Outra coisa que o presidente Temer falou lá para os empresários da grana nos Estados Unidos foi o seguinte: ele encontrou também muita gente desempregada. Uma situação de desemprego muito acentuada, quase 12 milhões de desempregados, e, portanto, haveríamos, embora com muita cautela, mas devemos desde logo de enfrentar essas questões. E a primeira ideia que ocorreu foi exatamente isso. Bom, nós precisamos ter uma integração, uma interação muito grande entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Porque na democracia você não tem autoritarismos. Então você precisa, exatamente, precisamente, ter uma interlocução muito forte com o Legislativo Nacional. Outra coisa aqui. Então daí o presidente Temer falou de três coisas importantíssimas que os empresários estavam querendo saber e também estão sendo discutidas aqui no Brasil. Começando pela tal da PEC, emenda à Constituição, teto dos gastos do governo. Isso tem que ser decidido logo, presidente. Ela permite que a cada orçamento você só possa acrescentar a inflação do ano passado e nada mais do que isso. Para que pouco a pouco você consiga equilibrar o orçamento brasileiro. Tenho até pesquisas reveladoras de que se essa proposta de emenda constitucional, teto dos gastos, tivesse sido tomada 4 anos atrás, a esta altura não teríamos déficit algum no Estado brasileiro. Outro assunto, aliás, bastante falado aqui no Brasil, discutido, mudanças na Previdência Social, INSS, nova data limite para se aposentar, essas coisas todas que os empresários queriam saber antes de mandar dinheiro para cá, e o presidente respondeu. Estamos preparando, ultimando as conversas, né, e o preparo de uma reforma radical do sistema previdenciário. Nós vamos mandar logo mais adiante esta proposta ao Congresso Nacional. Sempre é uma proposta mais difícil, haverá sempre resistências, mas haverá muito convencimento, porque nós estamos também cuidando de divulgar o máximo possível a necessidade dessa modificação de natureza constitucional também, natureza previdenciária. Os empresários americanos também queriam saber do presidente Temer, antes de mandar dinheiro para cá, sobre o seguinte, aqui também bastante falado, reforma das leis trabalhistas. Que as convenções coletivas façam prevalecer o acordado entre trabalhadores e empregadores em função daquilo que está legislado, porque o objetivo básico, em primeiro lugar, é manter o emprego, portanto não gerar instabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, esta outra vertente, é garantir a arrecadação. Porque quando você perde o emprego, você diminui a arrecadação, de um lado, e tem gastos. Porque daí você tem que manter o chamado seguro-desemprego. E o principal, só para fechar a prosa, para mandar dinheiro aqui para o Brasil, esses empresários da grana, eles precisam de uma coisa. E disseram, presidente, eles precisam de confiança. E como é que está isso, presidente? Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio e, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país e onde não há esperança e depois confiança, não há investimento. É da sua conta. Então tá, inté e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Um alô aqui para o nosso amigo Marcão Amaral. Marcão Amaral, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, faz um trabalho sensacional, social e ligado à história do transporte lá em Guarulhos, né? Tive a honra de visitar um evento maravilhoso esse ano, promovido por ele, iniciativa dele, né, algo sensacional que une o social, a entrega de alimentos, né, de ajuda a quem precisa, e também a história do transporte, que é muito importante, um evento de carros antigos, né, foi muito legal. Um alô para o Marcão Amaral de Guarulhos, ligado com a gente nessa noite também. E agora nós vamos com o Adamo Bazani, tem informação importante para a cidade de São Paulo, hein? Para quem depende, para quem utiliza do transporte coletivo como eu e como muita gente, atenção, porque semana que vem pode ser que a gente fique na mão. Informações agora com credibilidade com Adamo Bazani. Olá Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus. A partir da próxima semana, o funcionamento dos ônibus pode ficar comprometido na cidade de São Paulo, com risco de até mesmo, na pior das hipóteses, faltar óleo diesel para colocar os coletivos nas ruas. As empresas de ônibus dizem que a situação ocorre por causa das dívidas da Prefeitura de São Paulo em relação aos serviços que foram prestados no sistema, mas que não tiveram a remuneração prevista em contrato. Nesta quinta-feira, foram depositados em torno de 45 milhões referentes às operações dos dias 1, 2 e 3 e de parte do dia 4. O restante da remuneração do dia 4, do período entre os dias 5 e 13 de setembro, segundo as companhias, não foi depositado pela Prefeitura. Com este depósito de 45 milhões, nesta quinta-feira, os débitos chegam a 172 milhões de reais. Em entrevista ao Diário do Transporte, por telefone, presidente do SP Urbanos, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, Francisco Cristóvão, disse que existe um sério risco de faltar dinheiro para a compra de insumos básicos para a operação, como óleo diesel e peças, comprometendo assim a reposição dos estoques e, consequentemente, os serviços. Em nota, a SP Trans reiterou que os pagamentos estão sendo feitos dentro do cronograma estabelecido e disse que não se trata de um atraso. Em linhas gerais, segundo a SP Trans, haveria postergação se o prazo ultrapassasse a 30 dias, o que não ocorre. Quer saber mais detalhes? Entra lá no diariodotransporte.com.br. É com você, Henrique. Muito obrigado, Adamo, que volta daqui a pouco com mais outras informações importantes e com muita credibilidade direto do Diário do Transporte. Se você quer participar com a gente, mandar um alô, um recado também e até mesmo trazer informações da sua cidade, participe através do WhatsApp 16 99182-1468. Pedido de São Paulo, Paulo André de Oliveira está querendo ouvir a música, não está especificando a música, né? Só o cantor. Henrique e Juliano, qualquer uma? Qualquer música? Qual que vai? Eu não conheço muito essas duplas sertanejas novas, né? Vamos lá, Só Pra Te Amar, pode ser essa? Henrique e Juliano é o pedido dele. Eu quero tocar também a Mariana Fagundes, não toquei ainda ela, né? Mariana está fazendo show por todo o Brasil, esteve na televisão. Alô, Mariana Fagundes, né? Estamos esperando uma oportunidade aí para te conhecer pessoalmente, claro, né? E junto com o seu motorista de ônibus aí também, né? O chofer, que a Mariana também tem ônibus, né? Ônibus próprio dela aí, ônibus com a marca dela. Bom, vamos de música agora, que agora é Henrique e Juliano. E depois tem Mariana Fagundes na nossa Rádio Ônibus também. Quase 11 horas e eu tô ao vivo aqui ainda, gente. É, não é sempre, viu? Excepcionalmente nessa sexta-feira, já quase 11 horas. É, já tô com muita fome, nem jantei ainda. Vamos de música. Chega de buscar em novos amores. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de marketing e relações governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa e sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, excepcionalmente ao vivo nessa sexta-feira, 10h52 agora, de volta com ele, jornalista Adamo Bazzani, com muita credibilidade e com mais informações do mundo do transporte. Alô, Adamo. Ok, Henrique, de volta na Rádio Ônibus. A Expresso Guarará, que atua no sistema tronco alimentador de Vila Luzita e bairros adjacentes até a região central de Santo André, vai deixar de operar os serviços na cidade do ABC Paulista. A companhia de ônibus pertencente à família Passarelli está com problemas financeiros e deve atuar na cidade apenas até o próximo dia 8 de outubro. Outra empresa deve assumir emergencialmente as 15 linhas da Expresso Guarará. A situação se agravou após a morte do patriarca Sebastião Passarelli em 2014. A própria empresa queria romper contrato com a prefeitura no próximo dia 30, mas a administração pediu que a companhia ficasse mais um tempo na cidade para conseguir fazer uma nova contratação que ainda não foi definida. Nos bastidores do mercado, a informação não oficial é que a Suzan Tour deve assumir as 15 linhas. Na garagem da empresa, em Mauá, já foi flagrado um veículo com portas à esquerda no padrão de operação do corredor que vai até Vila Luzita. Em Mauá não há espaço para ônibus com porta à esquerda, a exemplo também de São Carlos, onde a Suzan Tour opera emergencialmente. A Expresso Guarará possui 84 ônibus que realizavam mais de 45 mil viagens diariamente. É com você, Henrique. Muito obrigado, Adamo Bazzani, gentilmente participando aqui direto do Diário do Transporte. Sempre as principais notícias e informações do mundo do ônibus, aqui também com ele. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós. Curitiba, Paraná. 16991821468 é o WhatsApp da Rádio Ônibus para você participar. Tá valendo o livro que é o oferecimento de William Tudo Sobre Ônibus. É um livro que foi escrito pelo Jairo de Oliveira. O título é Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. O sorteio vai acontecer no final desse mês de setembro. Além do livro, o outro sorteio que faremos é da camiseta, que é o oferecimento do Mudo Truck. É, para participar do sorteio do livro da camiseta, precisa inscrever-se no nosso canal do YouTube. Digite no Google ou no YouTube Rádio Ônibus. Pronto, vai ver a nossa logomarca. Se inscreva, veja os nossos vídeos. Em breve tem novas entrevistas e tem novidades para as crianças. Mês das Crianças está chegando, faremos sorteios muito legais, tanto para os meninos quanto para as meninas. Alô, papai e mamãe, hein? Fiquem ligados aí na Rádio Ônibus, só que em breve você poderá participar de um sorteio bem legal, de uma promoção, onde você poderá ganhar uma boneca e até um ônibus, uma miniatura de um ônibus, né? Um brinquedo. Agora, no Mês das Crianças, tem sorteio para elas. Tio, tia, vovó, fiquem ligados na Rádio Ônibus e no canal do YouTube para saber as novidades, tá bom? Logo, logo eu farei, eu contarei a você como é que faz para participar e quem sabe ganhar esses presentes para as crianças. E o livro e a camiseta, se inscreva no canal do YouTube e pronto. Uma vez inscrito, gente, toda vez você fará parte do sorteio. Se você já é inscrito, convide outros amigos a se inscrever também. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Quase encerrando o nosso programa. Daqui a pouco tem mais Adamo Bazzani na nossa programação, mas agora tem música. Sexta-feira é musical também. E na nossa programação aqui também tem Rita Lee. Estas são as listas e os links que eu recebo dos amigos ouvintes que vão mandando. Essas são as músicas do YouTube. E entre tantas listas que a gente recebe aqui, tem Rita Lee na Rádio Ônibus. Música e informação, informação e música, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, sua verdadeira companhia. E agora falando aos caminhões, aos caminhoneiros, ou melhor, minuto do caminhão. Traz minuto futuro, minuto técnico, minuto presente, minuto estrada. Hoje tem algo bem interessante que está acontecendo aí, né, numa exposição fantástica internacional. Vamos com informações agora, aprender mais um pouco com o Minuto do Caminhão, também na Rádio Ônibus. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Desde 1992, o Salão de Hannover, na Alemanha, é a principal vitrine dos maiores fabricantes de veículos comerciais. Realizada sempre nos anos pares, em 2016, a exposição receberá os visitantes entre os dias 22 e 29 de setembro. Para o Brasil, que tem várias montadoras europeias, o salão costuma antecipar o que teremos por aqui nos próximos anos. A Scania, por exemplo, lançará a sua nova geração de caminhões. São modelos inéditos, do design à mecânica. A Iveco seguirá pelo mesmo caminho, apresentando o novo Stralis. O pesado ganhou outra cabine e motores mais eficientes. A Mercedes-Benz mostrará a sua visão do futuro, com os protótipos de caminhões elétricos e sistemas de direção autônoma. Por sinal, o grande foco do Salão de Hannover serão as energias alternativas e o avanço da eletrônica nos veículos de carga. No estande da MAN, a principal novidade será o novo motor D38. Tem 6 cilindros, 15 litros, 2 turbos e 640 cavalos. A Volvo apresentará o FH com uma série de melhorias, além de um bruto para recordes de velocidade com 2.400 cavalos. A DAF e a Renault também terão novidades na feira, principalmente evoluções técnicas para uma maior economia de combustível. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Falou para o Jair Bueno do Direção Retrô. Acompanhe o Direção Retrô. E no Facebook ele sempre compartilha o link para você assistir o Direção Retrô. O Jair Bueno é motorista de ônibus, mas é fã de coisas antigas, né? É de muita coisa retrô, bem legal, do jeito que eu gosto também. E o programa está sensacional, com entrevistas muito legais. E lá na TV também está falando da Rádio Ônibus aqui. Um abraço ao Jair Bueno, a toda a equipe, ao Daniel, gente boa demais, sempre ligados aqui na Rádio Ônibus. O Vander Gontijo, de Minas Gerais, acompanhando, né? Está quase encerrando o nosso programa, viu, gente? Essa noite de sexta-feira. Amanhã não é ao vivo, amanhã é reprise. E eu voltarei ao vivo somente na terça-feira. É sempre de terça a sexta. Excepcionalmente, algumas noites eu estou ao vivo, como agora, nessa sexta-feira, que já é quase, né, quase sábado, já são 11h04 e eu estou aqui, hein? Eu estou aqui, eu vejo, eu fiz hora extra, tem que ganhar mais, né? Tem que ganhar mais, né? Trabalho noturno, tem que ganhar muito, muito mais, né? Quase na hora de ir embora. Antes de ir embora aqui, tem mais o que agora na Rádio Ônibus para encerrar? Tem mais WhatsApp aí? Vamos conferir antes da gente fechar as páginas aqui, ó, do nosso computador. Tem o Adam Obazani voltando mais uma vez daqui a pouquinho com mais notícia, mais informação importante do mundo do ônibus. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso. Eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Já tem Adam Obazani e mais uma informação importante do mundo do ônibus. Uma música está na lista aqui que eu ainda não toquei na nossa programação. é essa com... É, a música é engraçada. Tô falando do Viaduto Santa Efigênia com a Dona Irã Barbosa, né? Você já conhece essa música? Atenção aos mais novos aí, né? Já conhece essa música? Vamos aprender um pouco mais de música na Rádio Ônibus. A Dona Irã Barbosa, Viaduto Santa Efigênia. Alô, Claudinho de Jesus, do programa Juntos na Web. Domingo tem, né? Ele já tocou essa música no programa. Venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Venha ver, venha ver, venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Foi aqui que você nasceu, aqui que você cresceu, foi aqui que você conheceu o seu primeiro amor. Eu me lembro que uma vez você me disse que o dia que demolissem o viaduto de tristeza, você usava luto, arrumava sua mudança e ia embora pro interior. Quero ficar ausente, o que os olhos não vê, o coração não sente. Quero ficar ausente. E aí trava a música no meio dela, né? Oh, que pena. Ué, no finalzinho. Ah, voltou? Então deixa eu encerrar. Deixa aí o cavaquinho tocar. Venha ver. Venha ver. Venha ver, Eugênia, como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia. Ei, vozeirão, hein? Muito bem, aqui na Rádio Ônibus tem essas músicas diferentes também aqui. Você está ligado no primeiro clube do ônibus antigo e Rádio Ônibus, 24 horas no ar, a sua verdadeira companhia. Caio Castro está se recuperando, né, de um problema de saúde, então por isso você não tem visto o Caio Castro nos eventos. É um problema sério de saúde. Estamos torcendo por ele para que fique bom logo, né, Caio? Para estar nos eventos com a gente aí. E a VVR, o pessoal pergunta sempre aqui, né? Não teremos a VVR mesmo? Isso é verdade? Infelizmente, é verdade. Não teremos a VVR pelo segundo ano consecutivo, devido ao momento que nós estamos vivendo no nosso país, que todo mundo sabe, né? Não preciso nem ficar explicando, né? Mas é essa a realidade. É realizar o evento no interior paulista, realizar um evento em Londrina, um evento em outras cidades, é uma outra realidade. São Paulo é completamente diferente. Então, é difícil, ainda mais um momento complicado, sem recurso, né? Fica muito difícil mesmo realizar um evento do porte da VVR. O Roberto Ronins, de Embu das Artes, na Grande São Paulo, está dizendo assim, a rádio é muito boa, muito bom saber das notícias e das novidades no transporte rodoviário. Obrigado, viu, Roberto? Eu conto com você para divulgar aí para toda Embu das Artes ficar sabendo, tá? Um alô aqui para o Alex e a Priscila Araújo. Um alô para a minha amiga Ivani Arcanjo, de Curitiba, sempre ligado, ouvindo a rádio também. Um alô para o André Freitas Maquetes. Ele é excelente nas maquetes. Faz maquetes, gente, que você pensa que é verdade, né? Miniaturas de casas, de bairros. O trabalho dele está sendo reconhecido até na TV Globo. Parabéns ao André Freitas Maquetes. Muito requisitado o André e sempre está ouvindo a Rádio Ônibus. Outro famoso que ouve a Rádio Ônibus é o Maurício Cardim. Maurício Cardim é fotógrafo, tem cartões postais também, lindos, lindos, lindos. Já esteve em várias mídias grandes aí dando entrevistas. Parabéns ao trabalho do Maurício Cardim, está sempre ligado ouvindo a Rádio Ônibus e esses dias foi aniversário dele. Um alô para o Anderson Costa Silva, que está realizando um evento aí né, que vai levar a gente para viajar, né, para Curitiba, né, Wanderson? O Junte-se a Nós. Um alô para o Josmar Oliveira, nessa nova empreitada lá em Suzano, lutando, né, por coisas muito melhores na prática, não é mesmo, Josmar? Josmar, que é da Espiritrans. Um alô para o Wellington Silva, o Thiago Pires, a Eliane Rita, nossa amiga Eliane, ligada sempre com a gente, já falou hoje, hein? O Enilson Miranda, o Pedro Braz, o Gilmar Dias Góes, sempre acompanhando, o Sandro Santos, a Isabel Bianchi, alô Isabel, lá da nossa querida Catanduva, esposa do Natal Bianchi, que tá na luta aí para uma Catanduva ainda melhor, né? O Everson Siqueira já falou aqui, já participou também, o Luiz Henrique Tereza, quem mais? O Eduardo Brum, lá em Espírito Santo, sempre ligado, o Portal do Trânsito com o Luiz e toda a família, toda a equipe, o Heleno Moura, quem mais? O Lula Bus, com sua esposa, sempre ouvindo direto de Hortolândia, o Glauber Nogueira, acompanhando a Rádio Ônibus, e todos, se eu não falei seu nome, falo no próximo programa, se eu não falar, me cobra, porque agora eu vou embora, tá? Obrigado pela companhia, uma ótima noite, excelente sexta-feira, divulgue a Rádio Ônibus, conto com você, não deixe de falar pra ninguém, quem você encontrar amanhã, vai falando da Rádio Ônibus. O Anderson Figueiredo, também ligado com a gente, obrigado Anderson, e todos que compartilharam, marcaram a gente aqui, disseram que estão ouvindo, quem se manifestou e quem não se manifestou, dizendo que estão ouvindo a rádio, nosso abraço, ótima noite, ótima sexta-feira, final de sexta, ótimo final de semana, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu encerro com música, e na nossa lista, atendendo a pedidos, tem Ana Carolina, também na Rádio Ônibus. Quem de nós? Tchau, boa viagem, até o próximo encontro, se Deus quiser, ao vivo agora na terça-feira. Tchau. Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais pura, eu sei você vai rir da minha cara. Eu já conheço o teu sorriso e o teu olhar. Teu sorriso é só disfarce, eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez assim é ruim demais, e é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar um sentimento revirado, mas toda vez que desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar, que eu já não tô nem aí pra essa conversa.